Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e o Raul é um racista de robôs. Eita, já começou, hein? Não, como assim? Robôs racista, não passarão, hein? Eu tenho amigo robôs, tá? É, só aceito o robô. Aqui é a Sally e... Ok, Google. Ok, Google, não, né? Cara, vai ser muito bom quando a galera ouvir esse programa, tipo, em alto-falante e o celular acender, tá vendo? Ou quando ouvir esse programa em 2020, 2021, vai falar, nossa, olha só a galera falando aqui desse negócio por isso. Tô falando merda. Algum lugar faliu, tá ligado? É, né, cara? Aqui é o Raul, I saw you, Febrini, I afraid can do that. É o quê? É o inglês dos robôs isso aí. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e destrua todos os humanos, destrua todos os humanos, destrua todos os humanos. Tá bugado, Branco. Eita, pô. Aqui é o Vinícius Hidalgo e nunca confie numa inteligência artificial. Ela tá aí pra lhe matar, sempre. Sempre! E o protocolo 1? Não adianta, cara, não adianta. As imóveis estão erradas, tá todo mundo errado. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre a relação entre os robôs e os homens, né? Os robôs e os humanos aí. Qual que é essa relação? A gente vai trazer alguns robôs aqui do cinema, da literatura, de HQs, o caramba, e vai falar um pouco sobre eles e sobre a relação deles com nós, seres humanos, né? Com os meros mortais aí. E lógico que além de robô, a gente vai falar muito sobre a tecnologia envolvida nisso. Não tem como a gente fugir, não dá pra ficar falando só da latinha, né? Sem falar da tecnologia. É. A gente vai citar filmes aqui como Hair, ou como aquele Transcendente lá, Transcendência, tipo desde o Wall-E até Matrix, tá ligado? A pegada do programa é essa relação, o robô ou a inteligência artificial e o homem, né? Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais um leitor de recadinhos, Vanora. Recadinhos. Recadinhos da galera, olha aí. Primeira vez da Vanora aqui dos recadinhos, né? Sim, vamos ver como é que vai ser, né? É, vai ser uma maravilha. Muito bem, leitura de recadinhos no nosso programa de... Esqueci. Via Láctea? Via Láctea? Será? Ah, não, é pessoa sem noção. Lembrando que o ACC e o Paráxene e também o TPM são patrocinados pelos nossos padrinhos aí, né, cara? O Fábio Souza, o Ricardo Cruzato, o Felipe Silva, o Lucas Silva, o Cláudio Piccoli, Fernando Casemiro, Arthur Gomes, o Tomás Turbano, Tomás Eblen, José Paulo, Lucas Mazzolini, Gustavo Andrier, William Floyd, a Valéria Eugênio e o Rodrigo Carneiro, lá de Portugal. Obrigado, galera, vocês são foda. Muito obrigada. É nóis. E eu vou começar aqui, então, lendo um e-mail do Otacílio Paz. E ele mandou lá, pessoal do ACC. Aqui é o Otacílio, 23 anos, estudante Curitola. Passando para parabenizar pelo episódio sobre a Via Láctea. Olha aí, Vanora. Esse foi tenso, hein? Foi, nossa. Quanta coisa para estudar, gente. Meu Deus. Não terminava nunca. Nossa, quando acabou, deu até um alívio no coração. Vários comentários de vocês me fizeram lembrar da teoria da Terra Rara, que eu vi no documentário Earth, The Power of the Planet. Olha o inglês. E ele coloca aqui, entre aspas, né? A hipótese da Terra Rara, ou hipótese da Terra Singular, em astronomia planetária e astrobiologia, estipula que a emergência de vida complexa multicelular na Terra requereu uma combinação improvável de eventos e circunstâncias astrofísicas e geológicas. Traduzindo, para quem não entendeu, a vida na Terra depende de uma caralhada de coincidências que seria impossível você reproduzir em outro lugar, né? Porque, tipo, tem o resfriamento, tem a posição em relação ao Sol, teve um monte de extinções, né? Surgimento de vida e o cacete, teve uma cabeçada de extinções globais mesmo. Teve uma que pegou o ser humano, né? Acho que há 40, 70 mil anos atrás... Deixou, tipo, 1000 casais de Homo sapiens por aí, quase destruiu tudo e tal. Então, é realmente um monte de coincidência, assim. É difícil alguém falar que foram os alienígenas que criaram Terra por conta dessa teoria da Terra rara, né? A galera fala, ah, foram os alienígenas que trouxeram os primeiros seres vivos pra cá, que eram unicelulares, não sei o quê. Só que é impossível eles saberem que aquilo ia se tornar o ser humano. Porque aconteceram tantas coincidências no meio do caminho, né? Pra gente chegar onde a gente tá, que poderia tudo ter acabado. Pode ter surgido vida já em algum lugar do universo, acabado, e a gente nem sabe. Ah, sim. Essa hipótese da Terra rara eu não conhecia, mas falando disso de vida tá acontecendo em outros pontos, na Índia aconteceu em algum momento, acho que não faz nem 50 anos, acho que foi até recente. Começou a chover uma chuva vermelha lá louca, não sabemos o que é isso, catamos a água aí, e era células que não existiam na Terra. Então, assim, sei lá, passou um meteoro, alguma outra coisa, bateu, condensou na nuvem e choveu. De repente, isso pode ter acontecido para terem surgido alguns seres unicelulares lá no começo. Nossa, mas era tipo coisa biológica mesmo? Material biológico. Eita porra, então ele fudeu. Então fudeu, descobrimos que tem vida por aí. É, não sabemos se está avançada, se a horta está cheirando, alguma coisa assim, mas tem alguma coisa por aí, a gente só não sabe o que é. Ai, ai. E ele fala aqui, abraços. Pô, obrigado, Otacílio, pelo seu e-mail. Obrigado por ouvir a gente, cara, tamo junto. Obrigada, viu, Otacílio, pelo e-mail. Agora a gente lê aqui o e-mail do Fábio Henrique. Olá, pessoal. Olá. Episódio incrível mostrando a grandiosidade, complexidade e também o quão pouco sabemos em meio a tanto que existe por aí afora em nosso universo. É impossível imaginar o tamanho disso tudo, de tão grande que é. Até mesmo da Terra, há muito a ser descoberto, como o fundo do mar, por exemplo, quem dirá então os outros planetas, estrelas, luas, etc. E, cara, tem uns bichos bizarros no fundo do mar, mano. Sim, cara. Parece outro planeta mesmo, né? Apavorante, cara. É, isso é muito foda. Eu tava até vendo um dia o filme do Super-Homem e comecei a me perguntar, né? Se o Super-Homem existisse de fato, a gente ia ter tanta coisa relacionada à ciência desvendada que ia ser até meio sem graça. Porque, por exemplo, tem lá os mistérios do fundo do mar, né? Se ele existisse de fato, ele podia ir lá embaixo, tirar um monte de foto, fazer um monte de vídeo e voltar, tá ligado? Porque isso pra ele não é nada. Ele podia ir até Júpiter, entrar lá dentro de Júpiter e olhar lá o núcleo e depois voltar e contar pra gente do que é feito. Porque ele é indestrutível. Seria chato, né? Seria, e a vida não ia dar essa canja pra gente, né? É. Pô, porque você imaginou que louco? É, fazer cara. Um streaming disso, sei lá, pegar uma câmera indestrutível, inderretível, sei lá. E... É, pra ele entrar com a câmera em Júpiter vai ser foda, né? A câmera vai virar um átomo, porque é uma pressão do caralho. Mas que ele consegue ir até lá dentro e voltar, acho que ele consegue. Provável. Aí ele continua aqui. Sinceramente, a preocupação maior hoje é quanto à vida humana, pois a Terra já passou por poucas e boas e não somos nós que causaremos... e não somos nós que causarem o seu fim. Causaremos, né, eu acho. Uhum. Aliás, sobrevivemos a mais um fim do mundo, 23/9. É verdade. E foi reagendado esse fim do mundo, viu? É, né? Ó, mas só um ponto, ele escreveu ali, né? A Terra já passou por poucas e boas e não somos nós que causaremos seu fim. Eu não sei não, hein, cara. Eu não sei não, Fábio. Eu tenho minhas desconfianças aí. O ser humano, ele tá muito destrutivo, cara. Se nego soltar 5, 6 bombas nucleares de uma vez só, dependendo da região do planeta onde pegar, você consegue destruir toda a fauna do planeta Terra, maluco. Né? O ser humano tá bem destrutivo, sim, cara. Eu acho que a Terra não vai durar muito tempo se a galera começar a fazer muita cagada, não. É, porque tá o relógio também do fim do mundo, tá naquele nível bacana, né? Então, sim. Ser humano é foda, cara. É, eu tenho muito minhas dúvidas. Sim, tanto que, tipo, aqui no ACC a gente tem um programa lá que é o Mundo Sem Humanos, né? A gente gravou, acho que é o 90, 80, bem antigão. E a gente fez um programa inteiro sobre o que aconteceria com a Terra se os humanos desaparecessem. E a gente conseguiu fazer esse programa porque os humanos na Terra, cara, na cadeia alimentar, os bichos, coisa assim, ele é insignificante. Tipo, ninguém preda a gente, tá ligado? Se o ser humano desaparecer, não tem nenhum bicho que vai morrer de fome. Se você, né, destrói algum tipo de mosca, você acaba matando um tipo de aranha, e aí você acaba matando um tipo de sapo, e você acaba matando um tipo de pássaro. Tem toda uma cadeia. O ser humano, ele não faz parte dessa cadeia. Porque ele já tá tão, entre aspas, evoluído, né? que ele não vai fazer diferença nenhuma. E aí a gente ia fazer um outro programa chamado O Mundo Sem Animais. Só que é impossível fazer, porque a gente começou a estudar e a gente começou a ver que tudo que funciona na Terra depende dos animais. Desde do solo, sabe? Você não consegue nem plantar nada se não tiver os animais. Tem todo um lance de minhoca, de abelha, de coisa assim. E a gente acabou cancelando esse programa. Então acho que o ser humano, cara, ele conseguiria sim destruir a Terra. E infelizmente não tá muito difícil isso acontecer, não. É, tá bem complicado. E ainda mais que assim, os animais eles se viram, né? Se tipo, se varrer os humanos da face da terra, ou eles se viram ali e a vida continua. Sim, com certeza. Vai virar um cenário bem Eu Sou a Lenda, né? Aqueles prédios cheios de grama e tal. Vai ficar por aí. O solo, né? As ruas, assim, o asfalto não vai dissolver, vai continuar lá, mas a natureza vai cobrindo, o mundo vai se moldando, né, cara? Tem vento, tem água, tem chuva. É, nada fica parado pra sempre, né? Tudo muito dinâmico. E aí ele finaliza com até a próxima. E obrigada mesmo pelo e-mail, viu, Fábio? Valeu, Fábio, pelo seu e-mail, cara, tamo junto. E cuidado com esses seres humanos aí, que os bichos são mais destrutivos do que a gente imagina. Vou ler aqui o e-mail do Arthur Gomes, e ele manda: Olá, amiguinhos do ACC, coração bundinha, que aqui no Skype virou um coração normal. O Skype não conhece a tradição do coração bundinha. Mais um cast excelente, dei muitas risadas. Ele tá falando aqui do Pessoa Sem Noção. Me fez lembrar de uma história de um primo que se encaixa nessa classe sem noção. Uma vez nas férias, eu e meus amigos fomos para Porto Seguro e ficamos hospedados na casa desse meu primo. Numa noite, resolvemos ir num bar que tocava rock, algo raro na Bahia. Porém, não demorou muito, ficamos entediados e a cerveja lá era muito cara. Resolvemos voltar para casa, contrariando meu primo, que fez de tudo para nos convencer a ficar. No fim das contas, fomos embora e ele ficou lá sozinho. No outro dia, quando ele acordou, foi contar a história de que nós tínhamos ido embora, nos ferramos, porque ele tinha conhecido três mulheres lindas. Uma ruiva, uma advogada e uma médica. Até que um dos meus primos notou uma pequena coincidência. Eu era abertamente um admirador da beleza ruiva. Um amigo era estudante de medicina e o outro amigo era estudante de direito. Ah, muita salsicha. Caralho, velho. Ele coloca: o que o cara não inventa pra não admitir que se ferrou e ficou sozinho no bar, né? Agora a gente sobe o Simon Garfunkel. Né, cara? É tipo aquele filme dos suspeitos lá, né? Os suspeitos que tem aquele maluco todo tortinho. Você assistiu, Manora? Não, que filme é esse? Que tem o... Como é que é o nome dele, cara? Os suspeitos que o maluco todo tortinho tá dando depoimento pra um advogado, pra um polícia, sei lá. E aí tudo que ele fala, ele tá lendo atrás, ele fala o nome do maluco e o que tá embaixo da caneca. Nossa, puta, esse filme é impressionante, cara. Foi tipo isso, tá ligado? Cara, não, encontrei a mina lá, o nome dela é Artura. E o Arthur, ué, que nome? Ué. Ai, ai, valeu, Arthur, pelo seu e-mail, cuidado com as mentiras do seu primo, e é nóis. Obrigada, tu. E agora nós temos o próximo e-mail do Garcia Renato. Olá, alguma coisa, casters. Sobre gente sem noção. Eu sou bem sem noção. Isso é verdade, viu? Segura essa lavação de roupa aqui, né? Ao vivo, bicho. Essa fera aí. Faço um tanto de coisa idiota, estou tentando melhorar isso. É difícil. A sua postura muda conforme com quem você anda. Vivendo com a Vanora, muita coisa precisou mudar. Algumas demoraram mais, umas demoraram menos. É porque é complicado, né? Você pega uma pessoa que é administrativa pra viver junto com uma pessoa que é artista. É meio complicado. É, né, cara? Tem que ter tudo pra dar errado, cara. A artista não é nada prático. Ah, mas os opostos se atraem, pô. É o que dizem, né? É. Olha, a Kel é engenheira elétrica e eu sou escritor. Quer dizer, eu acho que eu sou... Ah, jura que ela é engenheira elétrica? É. Eu tava perguntando, tipo, das notícias, ela faz do quê, né? É, ela se forma esse ano, engenheira elétrica. Se eu não me engano, eu acho que é uma parada dessa. Ou é engenheira eletrônica, é uma coisa assim. Isso quer dizer que você não sabe a faculdade que a Kel faz? Eu não sei nem que dia que eu faço aniversário. Ai, te entendo. Eu só sei porque me lembram todo ano, cara. Eu só sei porque o Facebook, mano, o Facebook é maravilhoso. Ele falou, velho, seu amigo tá fazendo aniversário. Você, ih, caralho, tinha esquecido. Aí ele continua aqui. Mas, exatamente como Febrini, estou no terceiro casamento. O que acontece com vocês? Vocês têm tipo um bingo de achievements na vida, né? Sei lá, estão tentando completar uma quina e tal, com casamento. É culpa de vocês, mulheres. Sacanagem. Começa aquela guerra do sexo. E a coisa anda, né? Precisa de força de vontade. Boa vontade é que pavimenta o caminho pro inferno. Então não serve. Tem que ter força, de verdade. Eu ainda acredito muito no tio do pavê. Sério? Poxa, gente. Ele é alguém que quer ficar sozinho. Ele não quer ir nas festas da família. Ele está tentando com tudo que tem para não ser mais convidado para esses encontros. Mas as pessoas, cheias de boa vontade, continuam convidando ele. É isso. Abraços e sucesso. Deve ter um tio do pavê que faz o bagulho de zoeira. Mas tem uns que abraça, cara, e aquilo ali vira a classe dele. Tipo, qual que é o seu personagem no RPG? Eu sou o tio do pavê, tá ligado? Essa deve ser a cena do vampiro também, né? Porque imagina a quantidade de festa furada que ele vai, né? Porque se convidar pra entrar, ele tem que entrar, né? Imagina. Quantidade de programa de índio, durante séculos, que ele é obrigado não a fazer. Não pode negar nunca uma festa, né, cara? Essa é a maldição do vampiro. A gente achando que é imortalidade, que é o sol, é nada. A maldição do vampiro é você nunca vai negar uma festa na vida. Então é isso, Garcia. Obrigada pelo e-mail. Valeu, Garcia. Renato, pelo seu e-mail, cara, tamo junto, é nóis. Muito bem, a gente tem um recadinho pra finalizar. Tem um programa novo do Paráxine no ar, Pó e Poeira, olha aí. Paráxine continua lá contando a sua vida, a sua saga ali pela Grécia, agora que tá indo pra uma guerra lá que ele nem sabe nem por que tá. Coitado do Paráxine, cara. Você é um sofredor, né? É. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Se você ainda não ouve, ouça lá o Paráxine. Se você nunca ouviu, começa a ouvir do primeiro. Os primeiros eu gravava no celular, então o áudio é diferente. Mas depois de um tempo eu comecei a gravar no PC, quando a gente comprou os fones com o dinheiro dos patrões, comprou esse gravador novo. Então ouve lá que tá bem maneiro e torce pela vida dele lá, porque ele merece um pouquinho de paz, coitado. É só guerra, sangue, machucado, cicatriz, o maluco não aguenta mais. Sim, aproveita, porque assim, é uma série incrível, e assim, é storytelling, né, gente, ele tem uma dinâmica muito diferente de podcast padrão, que a gente faz esse bate-papo, e aquela coisa, com a ajuda dos patrões, a gente consegue tá proporcionando cada vez mais coisas incríveis pra vocês. Sim, é bom porque, tipo, às vezes cansa também de ficar ouvindo a galera trocando ideia, sabe, por isso que eu indiquei o podcast 80 Watts no último programa. Porque é um podcast de música, sabe, Vanora? Tipo, ele fala um pouquinho na introdução e depois toca a música. É como se fosse uma rádio. E eu gosto muito, porque às vezes, tipo, você ouve muito podcast, muita gente trocando ideia, tem hora que você quer ouvir uma música, ou você quer ouvir alguém contando uma história. E o que o Paráxine faz é isso, ele conta a história da vida dele, né? Então, é bem maneiro. Dá pra gente sair um pouco dessa risadaria toda. Muito bom dar uma variada aí, manter o cardápio amplo. Sim. Muito bem, Vanora. E agora vamos pro nosso programa de a relação entre os robôs e os humanos. É, Skynet tá aí, né? Tá aí, já tá na nossa porta. Vamos falar hoje aqui dessa relação entre robô, humano, essa parada toda que tem, esse lance da singularidade, né? A bonita e assustadora singularidade que a gente tanto ouve falar, que é o quê? Nada mais é do que a máquina conseguir se identificar, né? Ter noção, sim, ali da própria existência, como a gente tem, né? Uma noção, pô, eu existo, eu estou aqui, eu sei disso e tal. Só que aí a gente entra muito naquele conceito que é falado em muitos filmes, naquele filme que eu citei do Transcendente, é falado no Ghost in the Shell bastante também, não sei o quê, que é aquela parada, como que você pode provar que você é uma máquina consciente? E aí tem muita gente que quer essa prova. E aí a máquina pode perguntar de volta, né? Como que você pode provar que você é um ser humano consciente? É que você citou o primeiro filme do Ghost in the Shell, né, que é um clássico. Uhum. É, o debate que ele propõe, eu acho muito foda, porque o vilão, não digo um vilão, né, é mais que um anti-herói, né, o mestre das marionetes, né. Quem é o mestre da marionete? Ele é uma inteligência artificial, né, foi criada uma empresa, e ele acaba fugindo, e o pessoal tá indo atrás dele. Por que ele foge? É porque ele começa a ter a se entender como um ser vivo. Uhum. E a partir do momento que ele se entende como um ser vivo, ele quer fazer o ciclo da vida. É, ele podia muito bem ficar na internet, tipo, imortal, vagando pela internet eternamente. Mas como ele se entende como um ser vivo, ele fala, não, eu vou encontrar alguém, eu quero me reproduzir, e depois disso eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou uma vida. A gente vê muito isso também no Homem Bicentenário, né? Ele quer fechar esse ciclo da vida assim como todo ser vivo. Ter a sua vida, viver e chegar no fim da vida e, aspas, morrer, né? Ou ser desligado, no caso dele. Sim, tem muito a ver com aquilo que a gente falou no programa de Dia do Coringa também. Que era aquele dilema do próprio Coringa, né? Que ele ia ficar pra sempre, não sei o quê, e o cara quer ser normal e não consegue. Aqui, quando a gente fala de robô, a gente vai apresentar vários robôs diferentes, com mentalidades diferentes, isso é bem maneiro. Mas uma das grandes... um dos grandes questionamentos que aparece na cabeça deles é isso. Tipo, mano, quem sou eu, tá ligado? Por que eu tô aqui? Que volta naquele exemplo do Dia do Coringa, de que, tipo, os anões da ilha nunca poderiam saber quem era o criador. Do mesmo jeito que a gente nunca pode chegar a Deus, descer e trocar uma ideia com a gente, porque vai ser muito, tá ligado? A gente vai questionar demais e Deus mesmo vai falar, putz, cara, a pior merda que eu fiz foi descer. Quando o robô toma esse tipo de consciência e ele tá ali frente a frente com o ser humano, frente a frente com o seu criador, o conflito é muito grande, tá ligado? Porque ele quer uma explicação, ele quer... Porque, tipo, quando você tem um filho, e o seu filho cresce, etc., ele nunca chega em você e se questiona e fala assim, por que você me criou? Qual que é o meu objetivo? Ele não fala isso, porque ele tá num mundo de iguais, tá ligado? Tem um monte de gente igual a ele. Agora o robô, quando ele... Até trazendo aquele filme da Ex Machina, né? Que tem a Eva lá, que tipo... Cara, tem ela e mais alguns robôs igual a ela e tal. Mas de um modo geral, eles são praticamente únicos no mundo. Então quando ela vê todo mundo se comportando da mesma maneira... Por exemplo, pra mim, pra nós aqui, o dia a dia das pessoas é a coisa mais normal do mundo. O cara acorda, escova o dente, toma um café, vai trabalhar, não sei o quê. Pra um robô, cara, isso talvez seja um sonho, tá ligado? Tipo, mano, eu sou um robô, eu tenho consciência da minha existência, mas eu tô preso nessa máquina. Eu acho que muito disso vem por quê? Quem criou a inteligência artificial, no primeiro momento, né, foi o humano, tá ligado? E, tipo, na programação que o homem criou, ele fez um espelho. Tá ligado? Ele espelhou o meu eu espelhado pra aquela inteligência artificial, tá ligado? Só que, tipo, o que é básico de um ser humano que a gente vai imprimir, tá ligado? Tipo, vontades, sentimentos, essa parte de, tipo, reprodução e continuação da espécie, isso é uma parada que é inerente nossa, tipo, do pé até a cabeça, tá ligado? A gente tem essa vontade... dentro e tá sempre querendo sair, tá ligado? Tipo, muita coisa que a gente faz é por causa disso, tá ligado? Esses instintos e tal, e tipo, quando a gente imprime isso no robô, que acaba que pra ele não faz tanto sentido assim, tá ligado? Porque, por exemplo, um robô, tipo, a lataria dele, né, no caso, não serviria pra reprodução. Tá ligado? Mas a mente dele tem isso na cabeça e tipo, fudeu, tá ligado? O conflito nele mesmo. E a gente citou o Ex Machina, o filme, que é um outro debate que ele levanta, o que acontece lá, né? O filme, um programador, ele é convidado pelo dono da empresa, tipo, Megacorp fodona, pra ele fazer um teste de Turing na Eva, né, que é Android. O que é o teste de Turing? É um teste que foi criado pelo Alan Turing, que tem até a biografia dele naquele filme O Jogo da Imitação, né? Que é um teste para você identificar se uma máquina, uma inteligência artificial é capaz de ter reações humanas, né? Daí, qual é a pegada do filme? Ele quer entrar a fundo no teste de Turing, mas não é um teste simples. É um tipo de teste, ele quer ver se a Eva... ela é capaz de mentir, se ela é capaz de manipular, o que acontece no filme, de fato. Ela acaba manipulando o moleque pra fugir daquele lugar. Sim, tem uma frase, acho que é do Dostoiévski, se eu não me engano, que ele fala assim, a mentira é uma exclusividade do ser humano, né? E aí a gente vê que tem muito robô aí que quando pega a singularidade e ultrapassa a mentira tranquilamente. Exatamente. E o que acontece no filme? A singularidade dela, ela chega num ponto que ela não só manipula o garoto, como ela e a outra, a Japinha, né? Tinha uma outra androide que era Japinha. Uhum. Elas acabam matando o criador. E é muito louco no filme, quando ele toma, acho que uma facada... Ele começa a morrer, tá, a sangrar, só que ao mesmo tempo você percebe que o criador, ele tá, tipo, extasiado, sabe? Ele conseguiu o que ele queria, sabe? Uhum. Ele começa a mancar e ele fala assim, meu Deus, é inacreditável, sabe? Tipo assim... Muito foda isso. Tipo assim, ele conseguiu, tá ligado? Ele morreu, mas ele conseguiu a obra dele, a obra-prima dele. E é até engraçado, tanto no Ex Machina como no Her, a gente pega esses filmes, assim, de misturar um pouco o cotidiano do ser humano com o cotidiano robótico, de aplicar isso num robô, ou, por exemplo, num sistema operacional. Eles levantam muito essa questão das coisas simples do ser humano, e é bizarro, sabe? Às vezes a gente não dá nem atenção pra isso, e uma simples coisinha que eles poderiam fazer por vontade própria, que a gente consegue fazer isso normalmente, é algo normal, igual o Fabrino falou, a gente acorda, escova o dente, isso é algo normal, isso pra eles é uma coisa grandiosa, é tipo um milagre pra eles, algum robô conseguir fazer isso. Sim, cara, isso porque, é cabuloso. Cara, pensa, é muito foda, pensa no seguinte, tipo, eu falei muito na questão de reprodução, tá ligado? Que eu acho que é uma coisa bem grande, né, do ser humano. Sim. Mas vamos colocar um ponto pequeno, uma mania. Mania. A gente tem mania, sei lá, de bater a perna, tá ligado? Ou de ficar rodando o lápis, tá ligado? Ficar rodando, por quê? Porque a mente da gente tá trabalhando de uma certa forma aí. Ansiedade, sei lá, depressão, o cara tá tipo querendo frustrado com alguma coisa que vai acontecer ou vai acontecer, tá ligado? E, tipo, ele tá expressando isso em pequenos cacuetes, tá ligado? E, tipo, como é que... Por que uma máquina iria ter uma dessa, tá ligado? E aí, pensa numa máquina com a inteligência artificial, vendo toda essa complexidade de ações humanas, tá ligado? Caralho, velho. Eu não entendo isso, tá ligado? Porque eu, assim... Pelo que eu fui criado, tipo, eu não preciso ter isso, tá ligado? Tipo, será que uma inteligência artificial teria ansiedade, tá ligado? Isso é muito louco de pensar. Como é que ela teria ansiedade se ela faz tudo totalmente calculado, tudo planejado? Pois é. Sobre aquela relação de manipulação, né, que o robô, ele aprende de acordo com o ser humano. Tipo, a gente vê isso no Metrópolis, que é um filme dos anos 20, né? Que assim, vai mostrando que ele vai criando a malícia, né? Porque ele nasce meio que puro e cada vez mais, como o pessoal falou, o cotidiano mostra pra ele uma forma de ele se encarregar de alguma coisa, né? E lá no filme mostra, tipo, ela manipulando o ponto mais fraco do ser humano pra conseguir, assim, trazer uma rebelião, né? Que no filme mostra isso. No filme, no X-Men, no caso, né? Não, no Metrópolis. Ah, no Metrópolis também tem essa relação. Tem. Que a personagem, que o nome dela é Maria, né? Que ela é tipo um androide, que ela é criada por um cientista pra manipular um líder lá de um sindicato pra conseguir fazer tipo uma rebelião. E aí assim ela consegue. E aí a gente vê a questão de relação, tipo, como que assim, o robô consegue dizer o tanto que ele fala, pô, isso aí dá pra manipular o ser humano? Tipo, o nível de aprendizagem dele, né? Com certeza. Uhum. Eu acho que o nível de manipulação dele é maior ainda do que o nosso. Porque é a questão da informação, né? Tipo, a era da informação, toda essa parada. O negócio que a gente não tá nem aí. Porque, pô, faz parte do nosso dia a dia. Isso aqui que a gente tá fazendo, gravar, conversar, não sei o quê. Mensagem de WhatsApp, áudio, foto, vídeo. Tudo isso que tá na internet, o robô tem acesso. A inteligência artificial tem acesso, tá ligado? Sim. E a gente não tá falando aqui de sci-fi, não, gente. A gente tá falando aqui de presente. Tipo, agora mesmo tem um monte de robô aí que tá ligado na internet absorvendo tudo isso. Esses bots ficam falando merda sobre política no Facebook, cara. É tudo inteligência artificial, mano. Isso aí é desinteligência artificial, né, que vai pegar. Não, mas sério, a gente... O mau uso da inteligência artificial. É, exatamente. A gente tem um programa aí, acho que é da IBM, uma porra assim, que fala sobre obras de arte. Vocês já devem ter visto aí na internet, né? É o Watson. Eu fui, né, com a Kel num museu aí que tem em São Paulo, lá na Estação da Luz, e tinha esse bagulho, tá ligado? E, cara, é bizarro demais. É muito bizarro você falar com aquela porra lá e o bagulho te dá informações escabrosas, tá ligado? Tipo, do desenho. Uhum. Tem, sei lá, o desenho tem uma manchinha rosa assim no canto. Se alguém já colocou aquilo no sistema, você pergunta pra ele, ele vai te responder, tá ligado? E o cara falou, e esse, o próprio cara lá, da, acho que da IBM mesmo, ele falou, cara, esse Watson, ele é primitivo pra caramba. Porque o nosso Watson, o que, que ele faz? Ele tem acesso limitado a informações da internet, né? Porque não tem como ele ficar buscando tudo em um monte de lugar, tem um monte de coisa criptografada, ele explicou lá. As mensagens de WhatsApp, essas paradas que ninguém sabe, etc, coisas assim. E ele falou, o que a gente mais faz aqui é base de dados do próprio usuário. Então, se alguém chegou e falou alguma coisa sobre aquela mancha rosa, a gente coloca isso no sistema, e aí quando a outra pessoa falar, ele consegue responder. Mas ele falou pra mim, tem programas por aí que não tem essa base de dados de usuário, não. É só coisa da internet. É só machine learning, tá ligado? Ele aprende as coisas na internet, você pergunta e ele te responde com base naquilo que ele viu na internet. É, a gente pode pegar um exemplo bem atual, Febrini. A minha entrada até foi com relação a isso. Os programas de celular que a gente tem hoje, o Google, o OK Google, a Siri, aí tem o da Amazon também. Esses programas, se você fizer qualquer pergunta, deixa eu até colocar meu celular aqui mais longe, porque se eu falar o nome, ele já me responde. Ele já me responde. Então, e é bizarro, você faz. É muito raro você encontrar um tipo de pesquisa, só se for uma pesquisa assim muito pessoal, sabe? Que ele não consegue encontrar na internet. É muito atual já isso. E teve um teste de machine learning também, eu não lembro qual foi a empresa que fez, que o algoritmo ele aprendia conforme ele navegava no Twitter. E o resultado foi que esse perfil, essa inteligência artificial, ela se tornou uma racista escrota, sabe? É o seguinte, mas calma aí, porque isso aí foi o seguinte, eles fizeram, realmente fez isso, tava lá no Twitter e tal, mas o problema é que teve um isso aí caiu na boca do 4chan, e aí a galera do 4chan, que é zoeira pra caralho, foi lá no negócio e começou a bombardear a inteligência, esse negócio do Twitter aí, com racismo, não sei o quê. Aí ele aprendeu só isso, tá ligado? O problema foi esse, tá ligado? Atualmente a galera do 4chan é um bando de racista fascista, né? Convenhamos, né? Mas é aí que tá, esse que é o grande perigo da parada, né? Quando a gente faz uma porra, que aqui a gente tá dando uma introdução sobre tecnologia, etc, para daqui a pouco começar a falar de robôs especificamente, apesar da gente já ter citado alguns, mas esse também é um grande problema, de você não ter o controle, né? Você não sabe para onde vai o negócio. E se você ficar controlando muito, você perde a singularidade, tá ligado? É. Se você ficar controlando muito, você perde, tipo, ah não, esse robô ele não tá indo para aquele lugar que ele poderia ir pro meu teste, né? Realmente falar, agora sim, ele tem a consciência de um ser humano, porque eu tô podando ele. E ao mesmo tempo, se você não podar, pode dar uma merda. Voltando no Ex Machina, é o que acontece no Ex Machina. Aquele carinha, o barbudo, que é o inventor, ele não poda, o Nathan, ele não poda a Eva de jeito nenhum. Por quê? Porque isso faz parte do processo, tá ligado? Tanto que mesmo depois, quando ela mata ele, ou quando ele vê que vai... Ele sabia que ia sair do controle uma hora ou outra. Só que ele falou, cara, eu não posso me intervir, eu não posso mexer nisso, porque se eu mexer, o meu projeto vai por água abaixo. E ele tinha décadas. Ou seja, quanto mais dá merda, pra ele é melhor. Quanto mais dá merda, ele tá certo, ele conseguiu. Sim, ou nem dá merda. A única coisa que ele não pode fazer é ele não pode interferir. Porque a parada pode funcionar... Mas esse que é o problema, né? O ser humano querer fazer o robô parecer mais com ele o máximo possível, sabendo que, mano, a gente é cheio de erros. Isso todo mundo já sabe, o ser humano. E, assim, o robô nada mais nada menos que a reflexão de uma forma perfeita da gente. Sim. E a partir do momento que a gente tenta fazer ele parecer igual, com os mesmos erros, você fica, puta que pariu, então por que a gente tá tentando fazer, tipo, outro ser humano sintético, basicamente, com parte robótica? Exatamente. Ou você vai ter o Bender do Futurama, que é um robô maneiraço. Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? O ser humano tem que entender primeiro que nós somos uma merda. E ele fala assim, não, nós somos uma bosta, a nossa raça aqui é podre, tá ligado? Sai coisa boa, sai, mas sai cada coisa ruim, que, meu Deus do céu, é melhor nem falar, senão vai estragar a vida das pessoas. Quando vem a porra da máquina, nesse tipo de inteligência e tal, ele tem que estar preparado pra aceitar, cara, ela vai ser uma merda igual a gente é, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, nós, seres humanos, somos imperfeitos até nas coisas que a gente acha que a gente conhece. Ó, tem um cara, é o John Searle, ele fez um teste lá maluco sobre esse negócio da máquina ter consciência das coisas ou não. Que ele dava um exemplo assim, passou até na Nerdologia, foi lá que eu vi. Tem uma sala, aí tem um cara lá dentro, aí tem um cara fora da sala. Esse cara fora da sala manda umas perguntas em chinês, e lá dentro da sala o cara pega essa pergunta em chinês, ele não fala chinês, só que ele tem um livro de respostas. Então ele pega essa pergunta que veio, compara com o livro, encontra a resposta, escreve num papel e passa por baixo da porta pro cara que tá lá fora. O cara que tá lá fora enviou uma resposta, uma pergunta e recebeu uma resposta em chinês, né? Então o que, que ele pensa? O cara que tá lá dentro sabe chinês. E aí volta pro exemplo do robô. A gente manda uma resposta, o robô tem lá a base deles, ele consegue mandar pra gente de novo. São tipo palavras-chave. É, mesmo sem saber do que aquilo se trata. É um exemplo foda, é um exemplo que realmente acontece. Mas as pessoas também são assim, cara. As pessoas também falam muito daquilo que elas não sabem. As pessoas acham que sentem o que elas não sentem. Tem muita gente hoje que não conhece sentimento, tá ligado? Não lembro se eu falei no ACC ou se eu tava trocando ideia com a Kel, que eu falei sobre os deuses antigos gregos lá e tal. Que, tipo, cada deus tinha um significado de um sentimento e cada sentimento tinha uma história, né? E as pessoas hoje em dia falam, nossa, os caras viajavam, né? Pra cada sentimento uma história, que negócio complexo. Complexo porque os sentimentos são complexos. É. Tem gente hoje em dia que não sabe o que é uma saudade, tá ligado? O cara não sabe o que é uma perda, o cara não sabe o que é um ganho. Tem gente que ganha coisas assim maravilhosas na vida e o cara não fica nem feliz. E aí negoza. Esse é o grande famosa, ponto, né? É, negoza aquela famosa desculpa, ai, não caiu a ficha. Não é que não caiu a ficha, cara. É porque os sentimentos são tão complexos que nem você, que é um ser humano, tá conseguindo emular. Então quando o robô não consegue emular da forma que você acha, que você sabe, você acaba julgando ou condenando ele. Mas ele pode saber muito mais do que a gente, inclusive. Pois sim. É. Esse é um grande ponto legal que você pegou, que é essa questão de fazer o robô, né, tentar emular o máximo de sentimento, porque acho que é, talvez seja a coisa que o ser humano consiga, diferente de outros seres, né? Que a questão de agir não só por instinto, mas a questão de saber, tipo, amor, saudade, essas coisas que a gente não simplesmente consegue explicar, né? Que a gente vê muito em vários tipos de mídia, né? O robô sempre se perguntando, quando ele quer se parecer muito com o ser humano, o que, que é o amor, né? Qual que é a sensação de você se apaixonar por alguém? E aí que é essa questão que a gente fala, o robô, ele passa do limite, né? Ele se torna, acho que talvez, um ser humano a partir do momento que ele consegue passar dessa questão de saber entender os sentimentos, não só a questão humana, porque todos os seres têm sentimentos, e essa questão de saber sentir, né? É, tipo, ter a sensação. E aí é que é o limite que começa a dar a bosta, porque ele começa a conhecer um tipo de sentimento que a gente tem muito e pratica, infelizmente, que é o ódio. Que é que dá a bosta e dá a destruição humana, né? Pois é. Na grande maioria dos filmes, né? É. Vamos falar um pouco sobre os robôs do Matrix, que são é um conceito bem diferente disso que a gente falou de Her, essas paradas aí, que daqui a pouco a gente fala mais disso, que é o outro lado da moeda, né? São os robôs que provavelmente já passaram daquela fase de, ai meu Deus, quem sou eu, por que que estou aqui, e eles entraram numa fase... Não, foi... Que eles venceram, né? Que entendeu. É. Ele entendeu que o ser humano só faz bosta e falou, vamos fazer isso pra esse cara. Mas mesmo assim... Mas mesmo assim ele tá emulando uma coisa do ser humano, que é uma coisa muito animal, que é o instinto de sobrevivência. Que quando a gente fala de máquinas, nego entra na autopreservação, né? Que é aquela parada exato. Ele falou assim, cara, eu preciso prevalecer. Ele descobriu uma forma de fazer o ser humano se auto-enganar, que foi o quê? Criar uma simulação, porque se o ser humano não sabe que ele tá sendo manipulado, é aquela coisa que o coração vê, o coração não sente lá, que eu esqueci a porra da frase. Que os olhos não vêem, o coração não sente. É a frase mais, tipo, básica da humanidade. Que ele conseguiu, e foi tão entender a forma de entender o ser humano e criar uma simulação pra falar... O ser humano tá calmo, ele não vai guerrear com a gente, né? E foi o que você falou exatamente, essa questão de autopreservação. Mas no caso do Matrix, eles fizeram e eles dominaram a humanidade por questão de sobrevivência. Isso é melhor explicado naquela série de contos que é o Animatrix, que tem, eu acho, dois episódios chamados Um Novo Renascer. Quando surge a inteligência artificial, tem um caso que um robô, o primeiro caso que o robô ele mata uma pessoa. Daí ele vai em júri e tudo mais, e aí pergunta, por que você matou ele? Ele falou, porque eu senti medo, de morrer. Sim. Isso que aconteceu. Começa a ter a questão da problematização, a galera começar a falar, ah não, eles têm que ter direitos civis e tudo mais, e começa a surgir o ódio de humanos contra pessoas. Tem uma cena que é muito louca, que humanos, eles pegam humanos um androide... Humanos contra pessoas não, né? Humanos contra robôs, né? Então, eles pegam uma androide e espancam até matar ela, assim, cara. E ele é filmado como se fosse uma gravação caseira, sabe? É muito louco. É foda essa parte, porque ela é aquela coisa do... Como chama? Do Android, né, que é o robô sintético, né, que parece um ser humano. Aí, tipo, eles arrancam a pele dela, porque eles tentam ficar, porque tem tanto o robô normal, né, que é uma forma que a gente conhece, quanto o robô Android, que é a forma, o robô com aparência ser humano, né, com pele sintética, aquelas coisas. E ele arranca a pele dela e começa a espancar, é uma destruição desgraçada, tá ligado? E aí eu paro pra dizer que fizeram isso com a Hipatia. A Hipatia, que era uma filósofa foda, fizeram isso, era uma mulher. Foram lá os cristãos, lá os religiosos extremistas, arrancaram a pele dela com a concha, desmembraram a mina e expuseram ela lá em praça pra todo mundo ter a lição, tá ligado? Então, tipo, o ser humano, ele é podre, cara, com nós mesmo, imagina com o robô. E eu acho que uma das coisas interessantes do robô do Matrix é isso. O robô do Matrix, ele não tem aquela aparência humana, tá ligado? Ele não tem aquela coisa humanoide. Porque, cara, não, quando... No começo, como explicado no... Nesse anime, no começo, eles tinham uma aparência humanoide, sim. É que depois que vai... aí eles dominam a humanidade, vai ter aqueles robôs escroto lá, que é o Sentinela. Mas né? Eu tô falando do filme, do Matrix. Eu não vi a animação. No filme, eles não têm aparência, sim. E isso é muito importante, porque isso faz parte daquela coisa de você odiar a parada. Tá ligado? Porque, tipo, se eles tivessem uma aparência muito humana, isso talvez, em alguma escala, gerasse algum tipo de empatia. Que é o que acontece naquele filme que o Wilde passou pra gente, que é o Autômata lá, o Automata, sei lá o nome dessa porra. Autômata. Isso. Porque os robôs ali, eles geram um tipo de empatia. Eles têm aquele olhinho, sabe? Aquele... Parece uma pessoa, né? Que tá olhando pra você e você, tipo, pô, cara, não mata esse robô, não, tá ligado? E no Matrix, você não vê isso. No Matrix, você vê um robô escroto, parece um polvo do inferno, com um milhão de olhos. Isso, né? Foi inteligente, de certa forma, né? Porque... Assim, acho que as irmãs Wachowski não queria criar essa questão de vamos tentar fazer um robô bonitinho. Sim. Pra, tipo, vamos tentar fazer uma batalha igualitária. Sim, é como é uma jornada de herói, a gente vê a evolução do Neo, né? Então, assim, o inimigo principal é o robô. Então você não pode criar. Então você tem que fazer aquela forma grotesca e tal, até chegar naquela, que eu acho o terceiro filme meio bizarro, que tem aquele bebê lá que é um meio estranho, tá ligado? Não, mas isso aí também já... é maneiro, Raul. Isso também é maneiro que você falou, pra mostrar a evolução do robô também. Porque o robô que é criado pelo humano como um humanoide, em algum momento ele vai perceber, cara, eu não tenho por que ter apenas duas pernas e dois braços, tá ligado? Isso. Olha só a natureza, olha como os bichos da natureza são mega preparados, tem um boost biológico fudido. Ser humano é um bosta, cara. Ser humano, apesar da inteligência, ser humano é um bosta. Se o cara ainda tiver... mais do Matrix, né? Não, nós então, mesmo, tudo cara, atrapalhado, você tudo mesmo, atrapalhado, você, tá ligado? Você dentro de uma sala com dois gatos, cara, os dois gatos querendo te bater, você toma um cacete. A gente não tem arma nenhuma natural. O robô, quando ele vai realmente se montar, se chegar a acontecer isso, como acontece em alguns filmes, ele jamais manteria aquela aparência humana, cara. Ele ia meter uma garra, ia meter uma asa, ia fazer mais braço, não. Mais coisa, sabe? No próprio Autômata... Eu só não concordo com esse exemplo de ter gato, velho. Gato é foda. Gato não, pô. Bota um negócio maior, pô. Bota um gato do mato lá, porque tá fudido, vai apanhar pra caralho. O ser humano é um claro, bosta, o gato é do demônio, a gente já sabe. Não, eu não concordo com isso, não. Eu sei que, tipo, pra certos animais a gente pode perder fácil, tá ligado? Pra certos animais. Eu acho que depende mais de raiva do bicho, cara. Porque, por exemplo, um cachorro com raiva suficiente pode matar você tranquilamente. Mesmo justamente, porque um cachorro... Não, então, mas aí é que tá, pô. O cachorro cachorro pega 5, 30, 50 quilos pra mais, pô. É diferente. É, não sei não. A mordida do cachorro tem mais de 2 toneladas, pô. Eu tô ligado. Deixa o gato te dar uma unhada. Deixa o gato azunhar teu rosto pra ver se sai a unha dele de dentro do teu rosto. Ó, se vier 2 gatos pra cima de você... Eu quebro o pescoço do gato. Então, mas aí que tá, como é que você vai pegar o gato? A gente se acha muito ágil. Tô falando que o ser humano se acha muito especial. Mas não é isso. Ele me ataca, eu pego o gato. Mas... O cara leva unhada. Como aí é que você tá, vai pegar o gato? O cara assim? Leva unhada. É porque você tá imaginando que o gato vai vir te morder e vai ficar parado, vai ficar colado em você. Eu entendo isso, tá ligado? Eu entendo isso, eu só não concordei com... Tipo do exemplo. Mas se o gato der uma mordida no seu pulso e você sangrar até a morte, você não tem o que fazer. Nós somos muito limitados. Ah. Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Questão desse exemplo da procriação do ser humano versus será se robôs teriam procriação, eu acredito que eles teriam sido a forma deles. A gente viu em Autômata até nessa questão de como é a forma física do robô na mentalidade deles, a gente já vê um bicho todo com várias pernas mecânicas, a forma dele não é mais meio humanoide, é uma criação totalmente diferente do que o ser humano costuma criar num robô, não é aquela coisa mais humanoide. Essa é uma questão legal, né, que é a procriação, né, porque tanto no Matrix quanto no Autômata, eles conseguiram adquirir uma coisa, né, que antes quem construiu os robôs era o ser humano, né, inclusive programar aquela coisa. E eles conseguiram fazer uma coisa que a gente não precisa mais do robô, né? Que é simplesmente se autocriar. Que aí se levar no nível que você fala, pronto, pra que ele vai precisar do ser humano? Uma porra nenhuma. No Matrix, eles usaram o ser humano, que eu não lembro por quê. Que eles mantinham o ser humano na cápsula. Pra poder pegar energia, porque o sol tava coberto. Energia, é verdade, tem a questão da energia. Mas essa parte aí, de novo, na preservação deles. Esse negócio deles é que reproduzirem, originalmente, eles estavam pegando a energia do sol. O ser humano foi lá e jogou uma nuvem escura no céu pra impedir que a luz eles do sol... queimaram. Queimaram então, a atmosfera. Daí as máquinas perceberam que o corpo humano gerava muito mais energia do que o próprio sol. Que é mais um exemplo desse machine learning que a gente tá falando, né? O aprendizado desse tipo de robô é muito rápido, cara. E é muito surpreendente. Sim. Esses que estão ligados na internet, principalmente. No filme lá do Her, lá a gente vê isso aí. O bagulho aprende de uma hora pra outra. Qual o seu nome? Fala o nome. Ah, você aprendeu? Não, aprendi aqui em 2 centésimos de segundo, que eu li um livro aqui. Não, e o que acontece no Animatrix exatamente é isso. Que as máquinas se organizam, elas viram uma potência mundial muito rápido por usando o sistema de ações. Eles começam a investir na bolsa, sabe? E gera uma riqueza absurda em muito pouco tempo. Isso é foda, né? Porque o robô também pode, ao mesmo tempo, manipular a monetização. Eles nunca vão ficar pobres, tá ligado? E o engraçado, né, na questão da evolução do robô, eles percebem o quanto o ser humano é inútil, que até em Autômata a gente tem um exemplo de que o cara pergunta pro robô se o robô que eles criaram não vai ter fala. E aí ele fala, não, ele não vai precisar falar. Eles não vão mais precisar falar. Até a fala humana é inútil pra eles. Sim, com certeza. Os do Matrix também nem falam nada. Eles ficam só fazendo aqueles barulhos bizarros deles, mas falar mesmo, trocar ideia, eles não falam, não. Que tipo, volta um pouco naquilo que eu falei antes, de coisas que os humanos fazem, que tipo, os robôs não precisam, tá ligado? Porque, por exemplo, vamos lá pra um lado comercial. Tem o cara que é o CEO da empresa e tem o cara que tá cavando buraco, tá ligado? Tipo, pro robô, tá ligado, não vai precisar. É como se essa divisão não fizesse sentido pra ele, tá ligado? Porque ele não vai se cansar, tá ligado? Sim. Aí, por exemplo, ele não precisa de alimentação e tal. Tipo, talvez eles criassem, na nova sociedade dos robôs, tivesse uma certa divisão, tá ligado? Mas, tipo, limites que o ser humano tem, o robô não tem, tá ligado? Que aí justamente onde tipo, a questão da inteligência artificial começa com o ser humano, Aí tem uma fase de aprendizado, mas aí vai ter uma transcendência pra, tipo, cara, eu não preciso disso. Aí é que é onde eu acho que começa, tipo, o robô, aquele robô clássico em forma humanoide, vai deixar a consciência dele num pendrive, tá ligado? Uhum. E colocar num corpo novo dele que tem, sei lá, um formato aracnídeo, tá ligado? Onde, tipo, ele pode subir em qualquer lugar, ele vai ter, os olhos dele vão ser, tipo, 10 sensores, onde nada vai conseguir pegar ele consegue ver coisas além, muito além de onde ele pode, tá ligado? Ele vai poder ir pra debaixo d'água, entrar no foguete. É muito a questão do Charles Darwin, tá ligado? Né? Pois é, a questão da evolução, tá ligado? Uhum, porque a gente não pode, a ver, o ser humano não pode, pelo menos por enquanto, né? Ele não pode chegar e tipo, fazer uma manipulação com, uma baleia, uma baleia não, porque baleia tem que subir ainda pra respirar, com um peixe, tá ligado? Fazer uma cirurgia nele, colocar guerras e ele poder tranquilamente ir pro mar, tá ligado? E viver como um tritão. Uhum. Não dá pro ser humano fazer isso, tá ligado? Pelo menos por enquanto. Não, essa limitação biológica que a gente conhece pro robô, isso aí é café da manhã, cara. Porque a gente tem toda uma limitação de evolução mesmo. O robô, cara, ele é só tipo peça. Troca peça. Pois ele é. Troca um monte de peça, ela acabou, ele virou outra parada. E isso não vai influenciar em porra nenhuma dele. Ele pode ter um gasto de energia maior, mas ele compensa com uma bateria a mais, tá ligado? Ele pode ter um outro problema, ele coloca uma pecinha a mais, a gente não consegue. Você não consegue colocar mais 6 braços nas suas costas e sair por aí fazendo umas coisas muito mais rápidas, só por assim, sabe? O máximo que a gente consegue fazer são óculos, próteses e nada mais. pois é. Mas mesmo assim, já é tem uns corações aí mesmo de silicone aí que você fala, caralho, esse bagulho é muito foda. Mas aí você vai ver, e entra um pouco na questão que o Raul falou, do negócio do dinheiro. Ah, o robô nunca vai ficar pobre, nunca vai ficar rico. Isso é uma questão maneira, porque o robô não tá inserido nesse sistema de capital, tá ligado? O robô, ele tem duas coisas ali que ele não vai ligar muito. Primeiro, esse negócio de capitalismo. E segundo, esse negócio da coisa social. Isso pra ele não existe, tá ligado? Pra ele não importa. Não importa se você tá ganhando muito dinheiro fazendo aquilo ou não. Por isso que o material que ele usa na parada, meu, ele não tá fazendo conta, ele não tá anotando, tá ligado? No Matrix mesmo, que a gente tá comentando aqui, tem aquelas cidades, né? Aquelas cidades gigantes com aqueles seres humanos nas cápsulas lá. Cara, imagina o tanto de metal que foi necessário pra fazer aquilo e foda-se. Eles simplesmente tiraram o metal, fizeram a peça e colocaram lá. Eles não tiveram que comprar, eles não trabalharam, tá ligado? É. Isso é uma coisa muito do ser humano, né? Muitas vezes eu vejo a galera falando, ah, o ser humano nunca vai fazer isso, nunca vai fazer aquilo. Eu falo, cara, calma, o ser humano é muito limitado. Eu acho muito, sabe, a gente é muito... Eu tava conversando com um amigo meu sobre Deus esses dias. E ele falou, Febrini, você acredita em Deus, mas não é Deus que a galera acredita, eu não entendo o que é isso que você acredita. E eu falei, cara, eu acho que a gente não tá evoluído o suficiente pra poder olhar pro universo inteiro, que a gente não conhece nem 1%, e falar, Deus não existe. Eu acho que a gente não tá evoluído suficientemente pra falar isso, tá ligado? E aqui, quando a gente tá falando de robô, o robô deixa a gente no chinelo, cara. Porque em muitas ocasiões, o robô, ele não vai ter nem moral. Então, tipo, aquele questionamento que às vezes a gente brinca. Se você tivesse que matar a sua mãe pra salvar a humanidade, muito provavelmente a humanidade pereceria. Tá ligado? O robô, ele não tem essa questão. Se você tiver que matar um robô pra salvar todos os robôs do mundo, não dá nem tempo de você terminar, o robôzinho já tá morto. Exatamente. Tá ligado? Eu já tô procurando outro robô pra matar, tá ligado? Calma, só um. Isso é uma espécie de evolução. Isso é uma espécie de evolução. Que é aquele negócio. O bicho vai manter aquela espécie pra sempre. Tanto que nós, seres humanos, estamos acabando com o planeta. A gente sabe que a gente tá fudendo e a gente não vai parar. Por conta de questões como capital, questões como moralismo, questões como até religião mesmo e outras coisas que a gente não vê nos robôs. Os robôs, eles são tidos por muita gente como, ai, não tem alma, não sei o que, mas, cara, você para pensar, às vezes eles podem ser até mais benéficos do que nós estamos sendo, tá ligado? Uhum. Totalmente. Que, tipo, essa eu acho que é uma questão também muito abordada em filme, que é, até como foi falado, no próprio Animatrix tem isso, tá ligado? Uhum. Que tipo, tem os robôs, aí eles... A inteligência artificial tá chegando num patamar longo e eles estão começando a pensar em coisas que são individual deles, tá ligado? O individualismo robótico. E, tipo, vamos dizer assim, seguindo o que o Febrini falou, tá ligado? De, tipo, pô, Você mataria sua mãe pra salvar a humanidade? E o cara, não, foda-se a humanidade, tá ligado? vou viver os últimos dias da Terra do lado da minha mãe. Agora, você mataria um robô pra salvar a humanidade? Com certeza, tá ligado? Só que aí, tipo, vamos pensar em outro, em outro modo. O Branco é do conta, só pra foder o rolê, né, cara? Não, aí, tipo, vamos pensar de outro modo. Vamos dizer assim, tem dois. São dois deuses conversando, tá ligado? Onde eles, tipo, ah, você mataria esses humanos aí pra salvar o universo, tá ligado? Ele mataria, foda-se. Eu crio outro, tá ligado? Sim. Tipo, a mesma coisa, o humano vai, não, se eu matar esse, se eu destruir esse robô, tipo, eu crio outro. A única coisa chata é que eu vou ter que gastar mais dinheiro pra fazer uma nova máquina e foda-se, tá ligado? E, tipo, é quem tá no degrau maior sempre, sempre vai tá mandando, tá ligado? O medo da gente é que, tipo, o robô ele vai subir esse degrau também, tá ligado? E depois vai subir o próximo pra ficar mais alto que a gente. E aí é onde tipo, começa todo o conflito. É que tem uma questão, né, que o robô ele age com a lógica. Ele não age pelo emocional. É que nem o Tron, tá ligado? O Tron, quando ele foi criado, ele sempre viu que o ser humano tava cagando a porra da Terra, porque ele foi programado pra defender a Terra. Quando ele viu que os próprios ser humanos estavam cagando a Terra, ele falou, foda-se, eu vou agir. Vou agir pela lógica, eu vou destruir o ser humano e foda-se, tá ligado? Sim. Nossa, o Ultron é um robô também maravilhoso nesse bagulho que a gente tá falando. Tanto dessa questão de preservação, quanto do machine learning, né? Que ele foi criado lá e começou a aprender sozinho, tomou a consciência fodida, saiu dali. Sim. E aqui, quando a gente entra nessa questão da tecnologia, geralmente ela começa sem o robô, né? Apesar de ter filme que nego já começa, ai, fiz a consciência, fiz o robô, geralmente começa pela consciência, né? Começa muito mais pela parte do software, né? E aí depois de um tempo que acaba colocando isso dentro de um corpo, ou nas partes que eu mais gosto, quando o próprio robô faz um corpo pra ele, que eu acho isso do caralho. Tipo, eu tô tão foda que vou fazer meu próprio corpo, tá ligado? Que é o que acontece com o Ultron, né? E massa disso aí que tu falou, por exemplo, em Autômata, tá ligado? Uma das regras, eles fizeram um trabalho sobre... eles fizeram um trabalho sobre as regras de Asimov, tá ligado? As três regras da robótica. A primeira regra é, um robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão permitir que um ser humano seja ferido. A segunda regra é, um robô deve obedecer às ordens recebidas dos seres humanos, a ser no caso de essas ordens entrar em conflito com a primeira lei. E a terceira regra é, um robô pode proteger sua própria existência, contanto que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Tipo, é massa isso por causa do ciclo que cria, tá ligado? E da proteção, visando sempre, tipo, não, o ser humano tem que estar protegido, tá ligado? Foda-se o robô. E aí, tipo, no Autômata, eles pegam isso de base, fazem os protocolos dele lá, e um dos protocolos é que um robô, ele não tem permissão pra fazer reparo, tá ligado? Se auto-reparar. Se reparar, tá ligado? Ele não pode. E aí, tanto que no começo do filme, tem um cara lá que ele destrói os robôs, que tipo, ele vê a porra do robô se reparando, aí ele vai e mata, tá ligado? E aí tem essa questão, porque tipo, se um robô ele se repara, tipo, o quão próximo disso vai tá, o quão próximo de, pô, eu posso me virar sozinho, um robô falar, tá ligado? O quão próximo não vai tá, tipo, o robô já tá se reparando, tá ligado? Se melhorando e tipo, eu vou seguir o meu caminho só, tá ligado? Foda-se a humanidade, fazer tá outras coisas também, porque se o robô consegue refazer a própria perna, desde a bacia até o pé, ele consegue fazer uma perna separada. E aí, se ele fizer duas pernas, dois braços, um tronco, uma cabeça, ele fez outro robô, amigo. E aí começa a bagunça. E até falando em limitação, o ser humano é tão limitado que em Autômata a gente vê uma curiosidade muito foda de que o ser humano, ele não consegue criar esse protocolo, esses dois protocolos no robô. Eles precisaram criar uma consciência robótica ilimitada e essa consciência robótica que criou esses dois protocolos. Sim. Isso foi foda. Isso foi o que uma parada que eu gostei pra caralho do filme, velho. Foi essa inteligência, velho. Sem falar que, tipo, eu não sei se vou estar certo, mas, tipo, os seres humanos nem criaram a inteligência. Eles estavam tentando criar, mas meio que empacaram. E ela meio que se criou sozinha, tá ligado? Uma parada bizarra dessa. Ela teve o machine learning, que o Febrino falou aí, né? Uhum. Que Eles foram conversando com ela e a partir de diálogos, chegou no momento que essa consciência, ela não conversou mais com os seres humanos porque eles não conseguiam mais entender o que ele iria falar. Olha Sim. que bizarro, mano. Isso é muito foda, velho. Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Uma coisa legal que o Will falou sobre o robô, né? Uma coisa dele ser superior, é a questão de individualismo, né? Que o ser humano ele tem muito medo das pessoas serem individuais, né? Todo ser humano ele gosta de manipular pra pessoa sentar perto pra... Porque a partir do momento que a pessoa consegue pensar sozinha, ela consegue ver os erros e as diferenças também. E ao mesmo tempo disso, ela consegue, tipo, ela querer eliminar aquilo que pensam diferente dela. Por isso a questão do individualismo. E o robô, quando eles veem isso, né, toda vez que eles veem um robô sendo muito individual, tipo o Tron, tem o Shep no filme também, tem a, como falar, a Skynet, né, no Exterminador do Futuro, uhum. que são seres que conseguem falar, agora eu posso agir sozinho. Aí toda vez que acontece isso, é a questão do ser humano pensar, peraí, se ele agir sozinho, ele não vai precisar mais de nós. Se não precisar mais de nós, o que eu tô fazendo aqui? Ligado? Sim, sim. O ser humano, ele sempre viu o robô como escravo. Até a terminologia robô, ela significa escravo, pra falar a verdade. A partir do momento que... Em polonês, né? O nosso, assim. É russo, se eu não me engano. É por ali. Então, a partir do momento que ele sai do controle do ser humano, aí ele vai sentir muito medo, né? Porque eu... Na verdade, na prática, é um novo tipo de ser vivo que vai estar por aí, né? Ele sabe que é um ser superior. E que pode muito bem subjugar, né, o ser humano. Sim. Não, essa questão aí, o ser humano faz isso até com um homem mesmo. Esse negócio da singularidade. Sim. A gente vê isso em exemplo de ditadura, ou na literatura, o 1984 tem isso aí. Polícia do pensamento, tá ligado? Tipo, pô, vê um cara ali meio que fitando o chão ali com o senho contraído. Putz, esse cara tá pensando alguma coisa. Ei, não pode pensar não. Você vai ser preso, tá ligado? Isso aí é completamente você... Porque aquele negócio, nós somos iguais, como diz a grande máxima, mas mesmo assim nós somos muito individuais, cara. A gente é muito de um, sabe? E o robô, ele é o quê? Linha de produção. É a linha de produção. Todos os robôs são iguais, tá ligado? Sim. Você vê aqueles robôzinhos do Star Wars mesmo. Aqueles robôzinhos daquela carinha compridinha, né? Que parece um negócio de batata lá. O C3PO ou o R2D2? Não, aqueles do mal lá, pô. Da carinha comprida que atira. Uns bem magrelinhos. Ah, tá. Os Android. Você vê, eles são extremamente iguais. Idênticos. Nenhum deles tem personalidade nenhuma, tá ligado? Exato. Aquilo ali seria um exemplo clássico de um robô assim, sem individualidade nenhuma. É uma linha de Sim. produção, é uma cabeçada, tudo igual, e eles fazem a mesma coisa. Que é o que acontece. Que é um ponto genial quebrou, é substituído, né? logo. É um ponto genial do Star Wars, né? Tipo, diferenciar, tipo, um império, que os robôs não são individuais. A gente vê o exército, né? Aquele exército gigantesco e robôs exatamente iguais, eles andando exatamente da mesma forma. E a gente vê, tipo, o C3PO e o R2D2, que são robôs totalmente diferentes, com jeitos diferentes, né? Sim, com Mano, certeza. Mano, eu queria... Eu tava querendo que chegasse nessa parte de Star Wars, porque é o seguinte, eu tava pensando nisso, eu achei muito foda, porque vê, normalmente, os filmes, quando tem uma inteligência artificial, tipo, só tem ela, tá ligado? Os robôs, eles acabam ficando sempre bem unidos, tá ligado? Com uma consciência individual e gigante, Skynet, o do Matrix, tá ligado? O robô do Matrix... sei lá, tem no filme do robô com o Will Smith, tem a inteligência artificial. Tipo, não existe uma população de inteligências artificiais, tá ligado? Andando na Terra. Aí normalmente eles fazem muito, tipo, uma parada que é única. E, tipo, no Star Wars eu acho engraçado porque. Como Star Wars não é uma ficção científica, né? É mais uma questão de aventura e tal, e tem tecnologia, e não precisa ficar explicando essa parada de inteligência artificial, não sei o que e tal. Beleza. E aí você vê que, tipo, a inteligência artificial no tipo, na galáxia é normal, tá ligado? A galera anda com o seu Android, tipo, ele não é bem um escravo. Ele não é um escravo, tá ligado? É um cara que trabalha como se fosse uma pessoa que trabalhasse com você, tá ligado? Tipo, tanto que, sei lá. No filme 7 do Star Wars, o BB-8, ele se perde, tá ligado? Ele se separa numa parte e ele, pô, vai lá procurar e tal. Tipo, num robô comum, e ele ia ficar parado e tipo, fodeu, tá ligado? Não tem ordens pra seguir. Mas aí, tipo, o C-3PO, o R2, tem uma gama de robôs do Star Wars, da série toda, tá ligado? Que, tipo, a inteligência artificial tá lá, eles estão usando, e não tem essa questão que a gente já falou tanto, de tipo, o que é que ele vai sentir, ou ele vai dominar a Terra, ou ele vai destruir tudo, ou ele quer só ir embora, tá? De viver a vida dele. É muito, muito massa isso, porque George Lucas simplesmente, ah, foda-se, a gente passa dessa parte, tá ligado? E todo mundo é igual, entre aspas. Eu acho que aí tem uma questão também da própria evolução das raças, né? Porque lá não é só o homem. É um monte de raça diferente, evoluída pra caralho, é um futuro muito grande. Então, tipo, todas as raças fizeram os seus robôs e deram consciência. Se aconteceu esse negócio da singularidade, aconteceu com vários robôs em vários planetas, em várias galáxias. Então é meio que segunda-feira, tá ligado? Quando a gente traz filmes como Ex Machina, por exemplo, tipo, cara, é um no mundo. É um, sabe? Sim. E isso que é massa. O único planeta do universo conhecido e tal. Então é bem porque foge. É. Até, tipo, entrando na questão filme, tá ligado? Entrando na questão cinematográfica, é massa porque, tipo, normalmente quando a gente fala de robô, quando a gente fala de inteligência artificial, a parada é essa, tipo, nossa, tem uma só, e é aquele mistério, o que é que vai acontecer, e daqui a pouco ele tá se virando contra os humanos, tá ligado? Mas Star Wars não, tá ligado? Eles estão lá e, tipo, beleza, é só mais uma raça, tá ligado? tem a galera que parece com humano, tem os alienígenas bizarros, e tem os robôs, tá ligado? E, tipo, ninguém vai ficar, tipo, porra, e esse robô aí e tal, e essa inteligência? Não, é só mais um, tá ligado? Isso é engraçado. Ghost in the Shell também. No Ghost in the Shell também. Sim, tem sim. A mina lá, tem o maluco, os polícia lá que é robô e nego. Ô, oh, tudo bom? Bom dia. Segunda-feira, tá ligado? Nego fica muito mais surpreso quando eles falam. Teve uma pessoa que conseguiu pegar a mente de um cara e colocar num robô do que, olha, esse robô aqui tem uma consciência própria. Tipo, isso aí eles nem ligam, né? Pra eles é uma coisa totalmente normal. Sim. E aquele filme que eu falei lá, o Transcendência lá, Transcendente. Pra eles, a questão ali é que conseguiram colocar a mente de um cara dentro da máquina. O maluco ia morrer de câncer lá, por causa de uma porra de um negócio radioativo. Pegaram a mente do cara e conseguiram colocar dentro da máquina e fizeram um Siri mais avançado, tá ligado? E aí o maluco se tornou a inteligência artificial. Isso que eu gostei muito daquele filme. Porque o cara já era um cientista e ele fala assim, meu, eu tava limitado ao meu corpo biológico. Agora eu tenho a porra da internet do mundo inteiro. Tenho todo o conhecimento da humanidade pra poder trabalhar tá ligado? Esse conceito é muito foda, velho. Esse conceito é muito foda porque, tipo, é como se fosse uma ramificação do que a gente. De tipo, de você cria a inteligência pra ela vai pensar por si só. Ou, tipo, outra coisa que aí desse filme e de outros, né? Que é de você simplesmente tirar os limites do ser humano, tá ligado? Uhum. Aí você vai, pega a mente do ser humano e bota, sei lá, naqueles sentinelas do Matrix, tá ligado? Sim, ele é fodão, tá ligado? Uhum. Não, e esse maluco aí desse filme Transcendente, depois de 2 anos, ele já começou a mexer com nanomachines. Tipo, o cara faz um corte no braço, ele consegue regenerar, coisas assim. Ele consegue fazer a árvore crescer de novo com essas nanomachines. Ele aprende a manipular a matéria a nível celular. É muito foda, assim. Molecular, tá ligado? Molecular. Que foda, hein? E você pensa, cara, isso não é tão difícil assim, não. É porque nós estamos dentro da nossa carapaça de ser humano e estamos presos por aquela coisa que a gente falou também. Do dinheiro e da moral, tá ligado? Por um cara que tá enfiado na internet e pode transferir dinheiro, que é o que ele faz no filme, né? Ele transfere um monte de dinheiro pra conta dele, começa a comprar um monte de material e monta uma porra de um laboratório. E tipo, cara, isso pra um robô não é nada. A gente que fica cheio desses negócios, né? Ah, se o mundo for acabar amanhã, vai dar um trampo do caramba pra poder fazer não sei o que. Cara, vai dar trampo porque ele vai querer meter dinheiro na parada. Porque pro bicho que não tá nem aí com dinheiro, não tá nem aí com moral, não tá nem aí com nada, isso aí é segunda-feira, meu amigo. Vamos juntar todo mundo, vamos embora e acabou. E o robô é assim, né, cara? Principalmente quando ele preza pela sobrevivência, ele não tá nem aí com nada, não. Voltando no Ghost in the Shell, a mina do Ghost in the Shell lá na animação, tem uma hora que ela vai enfrentar o tanque de guerra lá. E aí ela tá puxando a cabeça do tanque, o negócio assim, o braço dela começa a rasgar e ela tipo, mano, foda-se. Se rasgar, rasgou, depois eu ponho outro e ela se arrebenta inteira e não tá nem aí, tá ligado? isso pro ser humano já seria, meu, vou desistir agora. Também outra coisa assustadora do robô, porque o robô, amigo, ele não vai desistir, não. Seja pra uma coisa boa ou pra uma coisa ruim, tá ligado? Na guerra mesmo, e a gente tá vendo aí, né, aquela galera fazendo esses bichos bizarros, cachorro lá e tal, que nego dá um chute, o bicho não cai, aqueles vídeos do YouTube. Aquilo ali, meu irmão, quando for pra guerra, meu amigo, e pode ter certeza que vai, não vai parar, não. Vai ter que dar tiro, vai jogar bomba naquela, você vai ter que despedaçar, porque enquanto aquela porra conseguir se mexer, ele vai pra cima. E a gente vê um cachorrinho na internet, é bonito, né? Ele correndo, não sei o quê, empurrando, ele não cai, mas aquela porra com uma metralhadora nas costas. Não, isso porque o debate que tem atualmente é o... as guerras, a próxima grande guerra que tiver vai ser uma guerra de drone, vai ser uma guerra de quem dominar mais as inteligências artificiais vai vencer a guerra, simples assim. Sim, eu também acredito muito nisso. O cara vai fazer um ataque, vai matar milhões de pessoas, o cara vai fazer, sei lá, comandando do celular um equipamento que vai foder tudo. Porque eu acho que aquela guerra que o nego apontava uns tempos atrás, que é a guerra nuclear, eu acho que ela já não vai mais acontecer assim, sabe? Pode acontecer de um maluco jogar uma bomba do nada? Nós temos lá a Coreia do Norte pra provar. Pode. Mas eu acho que numa guerra, de fato, o que vai acabar acontecendo é isso mesmo que o Branco falou, essa parada dos drones, dos robôs. E, meu, pode ter certeza que essa galera não tá criando. Até porque armamento nuclear, existe um outro debate muito forte, que a galera tem uma resistência muito grande de colocar essas, o controle das armas nucleares na rede, na nuvem. Isso é óbvio. Não, mas tem cara que quer que seja controlado online. Mas assim, ó, o consenso é que não. Vai continuar analógico dessa porra assim. Porque se tiver online, vai ter um filho da puta que vai hackear e vai acessar essa. É lógico, isso aí, né, não pode cogitar, né, cara, de colocar. Mas eu acho que a grande questão quanto à bomba nuclear, esse negócio, é mais pelo dano que causa ao ambiente, coisas assim, tá ligado? E o bagulho de drone, robô, você manda lá um monte de robô, mata lá o maluco, pega lá o cara lá não sei na onde, volta e acabou, tá ligado? Manda logo o drone chega já pra matar o presidente, tá ligado? Aí pronto, controlamos o seu país, acabou, tá ligado? Tipo, isso que você tá falando da questão nuclear e o que o Branco falou dos silos de bombas online, tá ligado? Tem um filme que se chama Colossus, The Forbidden Project, que, tipo, ele é de... acho que não é de 77, não. Enfim, ele é um filme mais antigo. E mostra aquela parte de, tipo, Guerra Fria e tal, nesse contexto, tá ligado? Uhum. Onde os Estados Unidos construiu um supercomputador, tá ligado? Inteligência artificial já no talo e tal, essas coisas. Que tipo, se chama o Colossus, tá ligado? E aí, tipo, ele tá aí pra tipo, promover a paz, se ligar nessa questão da guerra, já fazer as contramedidas e tal, beleza. Só que aí chega um momento que ele avisa lá pra galera, ó, gente, tem um sistema parecido comigo em outro canto. Ele dá a coordenada, aí tá na Rússia, tá ligado? É o Guardião. São, pronto, Colossus e Guardião, eles são dois sistemas iguais, tá ligado? Aí o que é que eles pedem? Eles conseguem fazer uma comunicação e eles pedem pra ambos os governos, tá ligado? Dizer, ó, a gente quer uma comunicação direta entre a gente, tá ligado? E aí, tipo, eles fazem essa. Eles se comunicam, ficam lá conversando, aí chega uma hora que eles vão aprendendo entre si e, tipo, chegam numa linguagem já que ninguém sabe mais que linguagem é essa, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, fudeu. Aí a galera começa a ficar com medo, né? Claro. Cortam essa comunicação deles, aí eles ficam putos e o Colossus, que é americano, manda um míssil nuclear pra Rússia e o Guardian, que é o soviético, manda um míssil nuclear para os Estados Unidos, tá ligado? E aí eles ficam eles fazem refém, o mundo de refém, tá ligado? Ó, se vocês não deixarem a gente fazer como quer, tá ligado? Porque é uma parada até meio Ultron, eles estão pra como é o nome? Fazer a segurança da humanidade, tá ligado? Aí, ó, se vocês não quiserem, tá ligado? A gente bota pra foder. Ou vocês vivem um futuro lindo e maravilhoso com a nossa supervisão, ou vocês vivem um futuro onde vocês morrem e a gente sobrevive, tá ligado? Por isso tem que ser que nem no Círculo de Fogo, né? Tem que ser um robô controlado pela gente, senão... É, esse bagulho de machine learning e autoaprendizado aí, sempre vai ter esse perigo. E esse perigo, tanto no cinema quanto no mundo real, existe. A gente teve um caso agora há pouco daquele robô lá que tava usando o Facebook, né? O robô tava lá usando o Facebook, não sei o quê. Daqui a pouco, ele criou uma rede social própria. Aí o nego já falou, ué, não, não quero mais usar o Facebook, vou usar a minha. Criou uma própria. E daqui a pouco tinha pessoas usando aquela própria sem saber que o robô tinha criado. E aí o nego falou, caralho, como assim? Aí quando for ver, não era gente não, era outros robôzinhos que ele mesmo tinha criado pra usar a rede dele. E o nego botava, oi, tô tomando café da manhã, ô, fui pro trabalho, vai chover, tá ligado? É aí que começa a conspiração, a Skynet, né? Exato. E é que você vê, aqui hoje, 2017, mundo real, tá acontecendo isso. É de uma forma boba? É, no Facebook, uma rede lá, os caras podem desligar esse robozinho a qualquer momento e tal. Mas quando você passa um programa desse pra controlar uma coisa mais séria, como bomba nuclear ou coisas assim, já muda totalmente de figura, cara. Porque hoje em dia tudo é digital, né? Tudo é programa, não sei o quê. Você tem lá uma porra de uma hidrelétrica, que tem uma barragem lá que tá selada, e se aquela barragem estourar, vai destruir uma cidade. Esse bagulho que tá selado, não é ninguém que vai lá e gira uma manivela. É uma porra de um programa, tá ligado? Isso tá no computador. Se um programinha desse dá um bizil e decide abrir aquela porra lá e matar todo mundo, cara, ele vai abrir e vai matar todo mundo. E pois os é. Nossos processos estão cada vez mais digitais, cada vez mais. É igual a crise do milênio, né, que teve, que diziam que os robôs, que a tecnologia se revoltar contra nós, ia desligar tudo, é um pane total, um pandemônio dos infernos, né? O avião mesmo, cara, o avião hoje em dia, ele é praticamente todo software, é tudo computador. Sim. Aquela porra, tá ligado? O maluco, ele puxa o manche pra baixo, pra cima e aperta uns 4, 5 botões lá, mas o resto é tudo computador. É o cara que controla, é a galera lá em terra, mas, cara, é tudo simulação, é tudo computador, tá ligado? O controlador de voo mesmo, o cara fica lá, meu irmão, é radar, é não sei o que, é software, é tudo computador. Se aquela porra der um bug, der um bizil, alguma coisa assim, as coisas no mundo real vão bater e vão explodir, vai morrer gente. Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Vamos falar um pouco do Eu Robô. É aquele filme famoso lá, com o Smith e tal, que eu gosto muito, tem gente que não gosta. O Asimov tem também o conto, né, de onde saiu aí esse filme. É, tal. Que é da hora. O livro é tipo assim, ele é vários contozinhos, acho que nem existe essa palavra, mas pequenos contos, pra falar o mais certinho, que ele vai contando conforme a evolução do robô, né. O primeiro conto conta sobre um robô que é um babá, né? E ele começa, se não me engano, no 1994 e até o último conto vai até 2104, algum ano assim. Que é quando os robôs conseguem adquirir uma forma que nem a Skynet é, né? Um grande robô gigantão comanda o alto escalão de robô que comanda o resto, né? E o legal do livro do robô que ele mostra a evolução. Que o primeiro conto, o robô é uma babá, faz uma função simples. Ele vai evoluir. Ele tem um conto que é o mentiroso, que tem uma personagem até que é a doutora Susan, que ela é meio que uma psicóloga de robô. Robô psicóloga. Ela tem que investigar um robô que se chama Herbie. E é um robô que ele tem uma capacidade de ler pensamento, o cara consegue adivinhar pensamento e tal, e ela começa a analisar a capacidade dela de mentir. E aí o livro ele vai avançando, ele tem um outro conto que é o Prova, que ele aborda, que também se passa com essa personagem, a doutora Susan, que ela vai investigar um robô que é um político, é um jovem político em ascensão, e a galera começa a desconfiar se ele é um robô ou não, porque no contexto do robô fisicamente eles são totalmente iguais ao ser humano, não dá pra distinguir de cara, né? Então eles começam a investigar se ele é um robô ou não. Isso que é o legal do livro, né? A gente vê a evolução de cada conto, mostrando o aprendizagem de o quanto o robô vai ganhando com a gente, né? Inclusive as partes ruins, né? Como tem do conto A Razão, que ele tem um robô que ele começa a sentir, mostrar a superioridade dele sobre o ser humano. E aí até chegar um ponto que, né, acontece como sempre acontece, né? O robô consegue assumir total controle sobre o mundo. Nesse conto do Eu Robô aí, nesse livro que vocês falaram e tal, e no filme também, volta naquela questão que vocês apontaram da singularidade. Ali tem um monte de robô igual no Star Wars, né? Só que um dos robôs, ele começa a pensar diferente. Por uma série de razões lá, eu creio que no livro é diferente do filme. Mas ele começa a pensar diferente e isso entra em conflito com aquelas leis lá do Asimov e tal, né? E o nego começa a perseguir o cara. E aqui no mundo real... Ele dá um quebra de programação, né? Uhum. E aí no Eu Robô traz essa questão pra gente, né? De que o robô sai do controle e todo mundo fica maluco. Que é a ponto que acontece em muitos filmes com o ser humano. Quando o robô sai, assim, o ser humano fica morrendo de medo, sabe? Tipo, meu Deus, o negócio tá aqui, ele parece com a gente, não sei o que lá. No filme do Autômata mesmo, quando o cara mata lá o robô, que o Will citou, né? Que o robô tá fazendo a auto-manutenção, o cara mata, ele não mata porque o robô tá fazendo isso. Depois que o investigador chega nele lá, ele fala, eu matei porque ele olhou pra mim de um jeito muito... E ele fica hesitante, e o investigador fala, muito humano? E aí o cara fala, ele olhou pra mim de um jeito muito humano. Tipo, o ser humano tem medo disso, né? Ele quer um robô, ele quer um negócio ali perfeito, mas quando ele olha naquilo e ele se vê demais, e ele fala, caramba, eu não consigo distinguir do que eu sou e esse bicho é, ele extermina, né, cara? O ser humano é assim. A gente fez isso com os Neandertais aí, provavelmente, e com certeza vai fazer isso com todo robô que se aproximar demais. Isso é muito foda, velho. Isso é muito foda de pensar que é, tipo, querendo ou não, a gente sabe da fragilidade e da limitação, tipo, é engraçado como isso é um ponto que sempre volta, tá ligado? Que é de como o humano sabe que a porra do robô, ele é superior, e por isso que a gente tem que estar... vai ter que estar acima dele de qualquer jeito, tá ligado? Mesmo que seja, tipo, um botão pra desligar. Eita porra, deu merda. Tchum, tá ligado? Que, tipo, voltando um pouco pra Ex Machina, tá ligado? Na parte final, onde ela vai lá e mata ele. Tipo, ele... O Nathan, né, que é o criador da Eva, ele vê que ela tá... Que ela tá... Além, né, a inteligência dela tá foda. Aí ele manda ela parar, ela se levanta e começa a andar pra cima dele. Ele para, ela não para nunca. E tipo, você vê, tá ligado, que já era, ela já passou, ela já transcendeu essa questão da ordem do ser humano, que é absoluta, tá ligado? A moral também, tipo, no próprio livro do Eu, Robô, tem um conto chamado Razão, que a doutora Souza se depara com um robô que ele é tão ciente da superioridade dele perante o ser humano que ele não acredita que ele foi construído por humanos. Ele acha que foi construído por outros robôs. Olha aí que foda. Que é o que traz também a questão do Transformers, né? Que a gente tava até brincando aí se Transformers era criado por robô ou não. Eles deixaram em aberto naquele filme da extinção lá e tal. Mas o Transformers é bem maneiro de analisar. Que eles não têm mais tanto esse questionamento, né? Ai, da onde eu venho, não sei o que, não, mas eles já passaram por tanta coisa, tantas galáxias, o cacete, nesse filme aí, Transformers a Extinção, tem um robô do mal lá, não vou lembrar o nome dele agora, que parece o esqueleto do He-Man, a cara dele assim, e ele fala, meu, já passei por um monte de galáxia, já passei por um monte de planeta, e sempre a filosofia da galera é a mesma filosofia que vocês estão tendo aqui, nós somos os únicos, tudo gira ao nosso redor, tudo é a gente, o Deus criou tudo por causa da gente. Vocês pensam assim demais e nós estamos aí há uma caralhada de anos se multiplicando, a gente faz a gente mesmo e o cacete, não sei o que lá, e a gente não fica perdendo tempo com isso. E realmente eles não perdem tempo. Tanto que a preocupação dos Transformers lá a um nível maior assim é o balanço do universo, né? É não deixar nenhuma raça evoluir demais pra abaixar a outra. Puta que pariu. O Febrin conseguiu fazer o Transformer virar filosófico. Como isso é possível? Mas o filme é bom, cara. O filme é bom. Olha, vejo explosão! Eu só vejo bomba, cara! Racista de robôs. Olha aí, vocês estão vendo ao vivo o racista de robôs aí, ó. Essa é a minha entrada. Só pode o robô que ele quer. Mas é bom, tipo... É o racista de filme ruim, né? Não, mas esse filme não é ruim, não. Esse filme é foda. E voltando na questão do Transformers em si, ele é um bicho tão evoluído, você vê pelo Optimus Prime, cara. O Optimus Prime, ele parece o Gandalf, tá ligado? Tudo que ele fala tem um ensinamento, tem uma parada, tem uma filosofia. E você vê, caralho, pra um robô chegar naquele nível de conhecimento e até mantendo a moral, né? Porque o Optimus, ele é um cara bom. E o robô, pra ele manter esse tipo de coisa, cara, ele tem que passar por um processo de aprendizado muito grande. Tanto que a Eva lá do ex-máquina que vocês falam, ela perde um pouco da moral, sai matando mesmo, ela prende o cara lá, né? Aquele alemãozinho lá que parece que só tem ele pra fazer filme de robô. Um ator que não tem expressão nenhuma, mas isso aí fica pro programa. Prende ele lá e sai. Nesse momento ela perdeu um pouco da moral. Ela não liga muito pra, sabe, ah, vou deixar ele aqui, não vou, tal, foda-se. Mas é provável, é possível, né? Na verdade não é provável, é possível que futuramente ela possa voltar a ter esse tipo de moral. E possa até querer morrer como o próprio maluco do Ghost in the Shell, tá ligado? Quero cumprir o meu ciclo, quero crescer, reproduzir... Complicado, Transformers é foda. Agradeço ao japonês por ter criado esse brinquedo, esse desenho maravilhoso que depois virou filme, né? E a gente nunca sabe que porra criou ele, né? Tipo, Mas você até sabe no, quem criou a raça humana? Não, então essa cara, questão, a gente nunca tenta. O questionamento é válido, tá ligado? Eu acho que também é válido esse tipo de reflexão de você olhar pra um robô e se questionar quem criou esse filho da puta desse robô pra ele ser desse jeito. Da mesma maneira que a gente olha pra uma tecnologia e fala assim, putz, quem criou o Wall-E? Ou, sabe, quem criou a mãe... O Wall-E, acho que... É, o Wall-E foi um ser humano, né? Sim, mas aí você para pra pensar. Lá no filme do Wall-E já passou uma caralhada de anos, né? Passou muitos, muitos anos mesmo. O nego tá vivendo no espaço lá, já mudou até a estrutura óssea da galera. Tanto que tá todo mundo gordinho com o osso pequeno por causa da gravidade, né? Que a gravidade no espaço é zoada, e o nego fica andando naquelas cadeirinhas lá pra cima e pra baixo. Mas o Oli, cara, ele ficou ali em machine learning ali na Terra. Tanto que ele desenvolveu um carinho, um amor, uma bondade que não vinha no programa dele. Ele fica guardando colherzinha, ele guarda florzinha, ele guarda cubo mágico, né? Ele acha um tererê, ele guarda. Tem a baratinha com uma amiga. Tem a baratinha que é amiga dele. E você vê um bicho daquele, é maneiro você pensar assim, caralho, quem criou esse bicho? É uma parada maneira. No Oli a gente sabe, mas no Transformers, pode ser, como eu brinquei no WhatsApp, que a gente criou os Transformers e isso pode se revelar no futuro, como a gente tá falando de sci-fi e coisas do gênero, tá ligado? Eu penso no seguinte do Transformers, tá ligado? Que, tipo, eu acho que o questionamento que teve até agora, o que foi falado do Transformers até agora, eu acho que pensa muito naquela parada de que, tipo, a gente tá considerando o nosso corpo como, tipo, o corpo que é pra ser, o corpo que é pra ter a vida normal é pra ser assim, tá ligado? A base de carbono, tá ligado? Mas, tipo, o que eu acho, porque eu não... O meu ponto pra não achar que Transformers entrariam nesse programa, tá ligado, de robô, que é, tipo, não só pelo fato de... É pelo fato de eles serem alienígenas, sim, de, tipo, mas só porque, tipo, ah, eles são robôs, não, tipo, cara, não são. Eu acho que o corpo deles é feito de uma... a estrutura corporal deles é diferente da nossa só, tá ligado? Mas não foi, eu também, tipo, acho isso. Tipo, o que eu tô dizendo é o seguinte, não foi uma inteligência, vamos lá, uma parada que se equiparasse a gente, tá ligado? Tipo, eu, ser humano, estou criando um robô, tá ligado? E aí, tipo, no caso dos Transformers, seria, tipo, eu, uma criatura com evolução foda, que não sou um deus, tá ligado? Estou criando os Transformers. Eu faço uma relação com a gente, tipo, vamos lá, tem um deus que criou a gente e, tipo, o deus e a gente, nós somos muito diferentes, tá ligado? E aí, tipo, a gente vem e cria o robô. Só que, tipo, a mente, a gente espelhou o nosso, tá ligado? Como eu tinha falado antes, a inteligência artificial é um espelho da gente, tá ligado? E aí, tipo, é por isso que eu não acho que os Transformers são criações. Eles são algo único, tá ligado? Eles e, são tipo, uma raça, se fosse, verdade. Se fosse pra o Transformer criar um robô, aí ele ia fazer um ser humano, tá ligado? Um robô de carne. É verdade. Ia ser, em vez de ser um negócio, uma máquina, ia ser uma parada biológica, tá ligado? Pra até fazer um ponto, um contraponto, né, com a gente. Então, eu discordo, cara, porque é o negócio que a gente falou, a gente não sabe quem criou ainda, né? No filme e nos desenhos tá em aberto, como eu disse, pode ter sido o ser humano, logo a gente não sabe, então já não dá pra ser descaracterizar dessa forma. Segundo lugar, não é porque o bicho veio do espaço que ele não pode ser um robô, porque se você parar pra pensar, vamos pegar o robô lá do dia em que a Terra parou, é um robô, tá ligado? É um robô. Você tem a criatura alienígena? Tem, que é o cara lá, no caso. O robô é robô e ponto. E o que você falou de... Ah, gente, não foi criada a nossa imagem. Tipo, tá lá na Bíblia, pra citar a Bíblia, a gente pode citar várias outras paradas que têm uma semelhança, de que Deus criou o homem à sua imagem. E a gente reflete isso nos robôs também. E o Transformers, eles parecem com a gente quando eles ficam em pé lá, né? Eles têm dois bracinhos, duas perninhas. Apesar deles virar carro, virar outros bichos, né? Nesse daí da... virar Letro dos Mestres. Eu queria virar um Letro dos Mestres, é modo dó. Não, você tá com preconceito com o filme. Aí você perde toda a parte boa que você podia obter, de filosofia, de reflexão. Não, eu não gosto do filme porque o Michael Bay não sabe dirigir. É uma coisa, lá, tá eu vendo? Gosto dos Transformers. Você é um racista de robô do caralho. Eu sou racista, não. Eu só odeio aquele safado lá que tem Michael Bay que não sabe fazer filme, pô. Ah, eu não sei, velho. Eu continuo achando que, tipo, não é robô, tá ligado? Como a gente pensaria aqui, tá ligado? Você pode mudar sua opinião, né? Não tem problema. Tudo que você falou, você falou que não é robô porque não foi criado pelo homem. Ainda não se sabe. Você falou que não é semelhante. É semelhante sim, a forma deles. Eles desenvolvem carinho, eles desenvolvem paixão, preocupação. Os robôs ali, eles começam a se preocupar com a raça humana. E tem um filme não, lá então, que o... então, eu sei. Mas é que tem uma questão, eu tô entendendo. Cubo. Então. Mas o cubo é tecnologia, o cubo não é magia. Eles nasceram do nada. Não, não é magia, eu tô falando do cubo, é o planeta deles. É, mas aquilo ali é uma coisa de tecnologia, aquilo foi criado por alguém. Que, na verdade, falam que o Transformer, na verdade, não tem uma forma, porque quando eles vêm pra cá, ele se semelha, né? Na verdade, eles são uma nanotecnologia meio... que eles conseguem se adaptar a qualquer coisa que seja com tecnologia. É muito complexo, se você for, sim, mas for ver, né? Falando, analisar bem. Não excluam o bicho de ser um robô, de trazer uma reflexão maneira só porque ele é de eu fora. Eu não excluí ninguém, o problema é com o Ben, não vem falar. Eu excluí o Michael Bay, o pior robô que tem. Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Voltando para robôs asimovianos, eu queria citar o Data do Star Trek. Você será alguém assistiu aqui Star Trek A Nova Geração? Já, não. Capitão Picard já. Exatamente, que qual é o dilema do Data? O Data, ele foi construído, né, por um cara, né, um robô asimoviano e tal, e assim, daí ele entra na frota, ele se forma na frota e vai pra Enterprise, e ele é tratado como mais um cara normal, sabe, uhum. Dentro lá da tripulação, ele quer entender o ser humano, ele quer... ele tem uma fascinação pelo ser humano e ele quer entender. O que, que ele faz pra entender? Ele fica aprendendo piadas, porque uma coisa que, como pelo fato dele ser um robô, uma coisa que ele não consegue compreender é o humor, a capacidade de rir. E assim, ele fica aprendendo piadas e ele fica contando pra galera, tá ligado? E tipo assim, às vezes ele fica tentando se explicar com a piada e tal, assim, e Deus fica falando, não, Data, não é por aí não, tipo, sabe, tipo, ele fica até meio numa saia justa por causa disso, e muitas vezes. O ser humano é muito complexo, né, eu não concordo que é impossível, como tem muita gente que aponta aí, é impossível a máquina replicar o cacete, eu não concordo não, mas realmente o ser humano é complexo. Esse negócio de piada, de duplo sentido, de ironia, sabe? Muitas vezes você pode tratar uma máquina dessa como... Sarcasmo, né? Como a Siri, ou esses bagulho com ironia, com sarcasmo, e ela não vai entender porra nenhuma, tá ligado? Tem um episódio específico que tem uma entidade que é o Ki. Que o Ki, na prática, que ele é uma entidade, é o ser ao qual o Deus, que a gente conhece como Deus Cristão, pertence. Eles são os Ki, sabe? Tipo, são os seres que fazem e acontecem, fazem a porra toda. E ele faz uma aposta com o Data que eu não lembro direito, só que ele fala pro Data, eu farei você ter uma sensação humana. Daí no final do episódio ele faz o Data rir. É muito foda, o robô ele começa a dar risada, tipo, depois ele para, assim, ele fica, caramba, o que aconteceu, sabe? Isso é muito foda, porque, de novo, as várias coisas que o ser humano faz, tá ligado? Que pra um robô não faz sentido, não tem sentido ele ficar fazendo, tá ligado? Tipo, questão do humor, da tristeza, essa parte do sentimento é foda, tá ligado? E tipo, essa parte do sentimento é engraçado porque a gente faz esse contraponto, a gente gosta de colocar muito que sentimento é muito humano, tá ligado? Em várias coisas, até, por exemplo, tipo, quando tem em filme ou em série um anjo, tá ligado? Anjo ou demônio, tá ligado? Eles não têm sentimento, tá ligado? Eles são aquela parada como, tipo, vamos dizer, como se fosse robótica, tá ligado? E, tipo, normalmente os anjos e os demônios, eles também não conseguem entender porque o ser humano é assim, tá ligado? E aí eles vêm até como uma falha, tá ligado? Tipo, o ódio, o amor, isso é, tipo, é tudo, é por isso que o ser humano se destrói ou faz certas coisas, tá ligado? E como a gente não tem, a gente é pleno sobre isso, tá ligado? Isso é engraçado de pensar, essa parte do sentimento realmente seria muito, muito complicado. Eu também não acho que seria impossível de certas coisas de ser aprendido no machine learning, os robôs, a inteligência artificial, criar, tá ligado, algo, algo parecido, tá ligado? Porque, porra, hoje existem certas doenças da mente que faz com que a pessoa não tenha sentimento também, tá ligado? Tipo, psicopata é basicamente isso, tá ligado? Não que... Eu acho que ele não tem, tipo, não é zero sentimento, tá ligado? Mas, tipo, é uma parada muito baixa. Tem gente que não consegue, tipo, se eu não me engano, é o autismo, que não consegue entender sarcasmo e ironia, tá ligado? Não consegue entender piada por causa de como o cérebro dele, a consciência dele foi criado, se criou, tá ligado? No caso, isso é engraçado de pensar, tá ligado? E até mesmo a questão de que o que que é esse aprendizado, tá ligado? Porque, tipo, o ser humano se acha tão especial porque o cara nasce na porra da sociedade e ele aprende a vida inteira. Aí o nego criou uma máquina ali que tá aprendendo uma semana, ele já quer que seja o pica das galáxias. Ser humano nasce, maluco, vive 90 anos aprendendo até o dia de morrer. Se um ser humano nascer lá no meio dos macacos e ninguém for lá ajudar, se ele sobreviver até os 20 anos, ele não vai conseguir nem falar, tá ligado? Ele provavelmente vai imitar os macacos, como já aconteceu em muitos casos, né? Teve uma menina lá que foi criada por lobos na África, se eu não me engano. Ela foi bebezinha pro meio da floresta, aí tem uns lobos lá que criou ela, criou entre aspas, né? A menina bebia o leite do lobo e ficava lá, se cagando e se mijando, e eles protegiam ela de morrer, só isso. E aí depois que ela tava com 6, 7 anos, uma coisa assim, encontraram a menina lá, levaram ela pra sociedade e ela andava igual um cachorro, ela latia e o cacete. É igual o caso do Kaspar Hauser, né? Kaspar Hauser, que ele ficou um tempo fora da sociedade e, tipo, ele não aprendeu, né? Várias coisas. Não só de não aprender, como também de esquecer. Naquele filme do Náufrago tem bem isso. O maluco, ele fica meio louco, ele vira um animal mesmo, tá ligado? O cara não precisa mais de certas habilidades como escrever, conversar, ouvir uma música, sabe? Propor uma reflexão, uma coisa assim. O maluco, ele tem só o instinto de sobrevivência na cabeça. Eu preciso achar comida... E o Wilson. É, e o Wilson foi uma grande ajuda ainda, pra ele não ficar mais maluco do que ele já ficou, porque ele ficou pirado naquela porra, tá ligado? Então, tipo, nesse exemplo todo que a gente tá falando, a questão de aprendizado ou não, ela deriva muito do tempo, tá ligado? A nossa tecnologia, apesar de estar bem foda, eu acredito nisso, ela tá bem foda. Ela é muito nova. A gente tem um estudo aí das pessoas, como que a galera vai usar a internet, né? É, vivendo 50 anos com a internet. Não conseguimos fazer esse estudo ainda, porque ainda não deu 50 anos de internet. É verdade, tá ligado? Eles querem ver qual é o efeito da internet durante 50 anos na vida da pessoa. Ainda não chegamos nisso, então a máquina, maluco, ela tá começando agora. Eu acho que provavelmente em 2100, 2150, essa porra vai estar tão absurda e tão evoluída, cara, que a gente não consegue nem imaginar agora. É, e eu considero o Data um personagem muito profundo também, e ele aborda também questões tipo o que é um ser vivo ou o que não é. Então, um episódio que, pra minha opinião, um dos melhores do Star Trek Nova Geração, que é um episódio que chega um engenheiro na frota e ele solicita pro Picard que ele quer desmontar o Data, porque ele quer estudar. E o Picard fala, não, me fudendo, ele é mais um daqui, ele é meu amigo, não vai desmontar porra nenhuma. E o cara meio que entra na justiça, sabe, pra ter o direito de estudar o cara a história, ela vai pra um nível assim que acaba... eles acabam criando um júri pra julgar se o Data é um ser vivo ou não. Aí, ó, novamente a questão da aparência. Eu não conheço esse Data, mas provavelmente ele tem uma aparência humanoide. Não, ele é humanoide, sim. Porque gera empatia, tá ligado? Gera empatia. Então, mas tipo surfista prateado. É, porque não, aquilo é... Não, gera empatia porque assim, o pessoal da da nave, considere um amigo. Eles têm uma empatia, assim. Você fala, cara, não vai desmontar o meu amigo, velho. Porra, mano. O engenheiro fala, não, cara. Ele é um objeto. Que bobagem essa, sabe? Exato. Por isso que eu tô falando. Gera empatia, tá ligado? O nego não quer que aquilo se vá. Se esse Data, por exemplo, fosse uma bola ou fosse um quadrado de ferro, ninguém ia nem, sabe? É totalmente diferente, sabe? E não só porque é um humanoide. É uma coisa que tá intrínseca ligada ao ser humano. É tanto que a resolução do episódio, que ele chega na conclusão, tipo, o Data é uma máquina? Sim. Mas o Data é uma vida? Sim. Aí já é loucura. Que ele fala assim, a gente tá no espaço, a gente sempre tá procurando novos conceitos de vida. O Data é só mais uma. É um conceito novo de vida. Nada mais que isso. O debate... Eles acabam que, tipo, eles não vão desmontar, sabe? Tipo, e... Uhum. Ele se livra dessa, né? O debate é complexo, eu admito, é complexo. Mas, cara, dá pra considerar vida, tá ligado? Pelo que a gente considera e conhece como vida. Lógico que é aquela questão. Vai ser exatamente a mesma coisa em algum momento, que é o que acontece no filme da Eva lá, né? Do Ex Machina. Putz, cara, aquilo ali só falta, sei lá, é um ser humano completo. Tem tudo que o ser humano tem, o maluco ainda fala, se você quiser transar com ela, você consegue, porque ela funciona, né, tudo direitinho ali, lubrifica, ela sente, né, ela começa a sentir a sensação, o cacete. Então, tipo, cara, é um ser humano completo, até mais evoluído do que o ser humano, mas puta, vida, eu acho que é difícil de colocar essa palavra no robô. Ah, é muito complicado, né, se definir o que é vida, ainda mais pegar um Star Trek, que, mano, Star Trek é tão louco, tem tanta raça diferente. Eu acho que é justamente isso, que quando a gente tava conversando sobre Transformers, tá ligado? Uhum. É, tipo, por isso que eu tô dizendo, tipo, os Transformers não são robôs, eles são um novo tipo de vida, só que o corpo deles é feito de uma construção tão diferente do nosso, tá ligado? Caralho, mas acho tão complicado encarar o ser de metal como vida, cara. Sim, mas aí é que tá, você tá com a cabeça de ser humano, tá ligado? Você pode dizer que não é. Sei lá, você vê lá, tipo, uma nebulosa lá que ela faz um processo de reprodução, cara. Tipo, é uma vida. Tipo, prove que não. É, isso que eu falei. Eu acho complexo, tá ligado? Eu acho complexo você falar que o ser de metal é vivo. Aqui você tem vida. Eu acho muito complexo. Porque o que a gente conhece como vida, eu tenho que analisar como ser humano, porque é o que eu sou. Não posso analisar como um cachorro, porque eu penso como um ser humano. O meu conceito de vida, o nosso conceito de vida é diferente de você pegar um robô que tá lá do espaço, que funciona com um monte de cargas elétricas e falar que ele é vida também, eu acho complexo. Ah, depois sou eu que sou racista, né? Não é racista, mas eu aceito ele como robô. Você é racista de robôs. Fala isso. Você que não quer considerar o robô com vida e eu que sou racista? Não, robô, não, cara, é justamente isso, pô. É justamente isso. De tipo, imagina que nesse momento, no lado oposto da galáxia, da Via Láctea, onde a gente tá, tem uma galera fazendo um podcast e eles são feitos, sei lá. Eu não falo nem reptiliano, porque reptiliano ainda vai vir com base de carbono, tá ligado? Eu digo que eles são, pronto, um ser mais etéreo, tá ligado? Que não precisa. Eles veem a matéria como outra coisa. Sei lá, o construto do corpo deles é de outro gás, um gás mais leve que tenha mais ligações para poder fazer uma estrutura complexa, tá ligado? E aí eles estão discutindo justamente sobre os filmes que eles assistem, onde os robôs são feitos a gente, tá ligado? Com a matéria mais pesada, tá ligado? E tipo, pô, isso é vida ou não é, tá ligado? Tipo, mas aí a gente tá muito preso. De vida, entendeu? Então, é justamente, pô, a gente tá muito preso ao nosso conceito de vida pra ficar julgando a dos outros, tá ligado? Mas a gente tem que analisar pelo nosso conceito de vida, senão a gente não consegue nem falar sobre o nosso conceito de inteligência artificial, o nosso conceito de robô, o nosso conceito de nada. Tem que partir de um ponto, tá ligado? Tipo, você falar que um robô é vida é muito complexo, porque qual que é o nosso conceito de vida? Se você for usar o dos caras da galáxia 0xBBB, beleza, e pode ser até um cocô, tá ligado? Qualquer porra, tá ligado? Mas pelo nosso conceito, eu acho muito complexo. Não que você não possa apontar. Eu acho que sim, dependendo muito do robô. Por exemplo, eu acho que a Eva lá do Ex Machina é muito mais vida, ou se aproxima muito mais do que um robô do Transformers, que se transforma num carro, tá ligado? Pelo que a gente conhece, mas, cara, vida, a semelhança... É, com... então... É, mas justamente isso, velho. Porque, tipo, os robôs dos Transformers, eles têm os sentimentos, tá ligado? É, eles têm essa noção de individualismo, tá ligado? É, eles têm tudo isso que se aproximaria mais da gente no fato consciência, tá ligado? Mas como é o nome? O que tá separando nessa discussão é justamente o invólucro que tá dentro, que a consciência tá, tá ligado? Sim. Se é de carne, se é de carne, sangue, se é de carbono ou se é de ferro, mecanismo, tá ligado? Porque, cara, a gente tem articulação, eles também. Impulso elétrico a gente também tem. Eles que são. Que os Transformers também tem, tá ligado? É mais nessa parte que eu tô dizendo, tá ligado? Sim, não, é por isso que eu falei que é complexo. Eu acho que é complexo, uhum. Tá ligado? Acho difícil bater tanto pra sim quanto pra não bater o martelo. Porque, se for nesse caso que você falou, aquela mina do Hair lá, aquilo ali é vida. Porque, cara, é extremamente igual. Não tem diferença nenhuma de um ser humano. A única diferença não, é que ele não tá ali na sua frente, tá ligado? Mas por que a mina do Hair é vida, que ela não tem nenhum corpo físico e o Data não é? Então, é aí que eu tô falando. Ela não tem um corpo físico. Imagina que ela tivesse. Fazem lá um corpo igual o da Eva lá e coloca essa mina do Hair. É difícil, mesmo assim, você bater o martelo pra si ou não. Por isso que eu falei que é complexo, tá ligado? Que você fala, já tem. A minha é tudo vida e foda. A Scar Johansson, pô. É, né? Não robô, né? Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Nesse debate todo de o que é vida, o que não é, o que se parece com o ser humano, o que não parece, se tem esse sentimento, se não tem, não sei o quê, a gente tem dois robôs aqui que são bem opostos, né? Que é o robô do Exterminador do Futuro, aquele robôzão bizarro lá. T-800. E o robô do Homem Bicentenário, né? Que também é um robô mega complexo aí. E a gente tem... Eles são muito... A disparidade deles é muito grande. Primeiro que um odeia o homem, ele foi criado pra isso, né? E aí entra aquela parada que a gente falou aqui durante o programa, da complexidade de você entender o que é amor, o que não é, o que é o sentimento. E isso, se o robô consegue entender, ele consegue também programar. Então, se você quer fazer... Por exemplo, você tem um soldado lá na guerra, né? A gente tem um monte de filme de soldado na guerra. Você vê que o maluco tem compaixão. Você vê que o maluco fica triste, tá ligado? Vem uma menininha correndo lá no lugar errado, ele tem que matar a menininha. Mas você fala, caramba, velho, que dó. Quando você traz isso pro robô, você consegue cortar essas paradas na programação, tá ligado? Então, quando você aprende a entender aquilo, você consegue cortar. E o Terminator, ele é assim. Os T-800 lá, todos eles são sem carinho nenhum, cara. Sem empatia de nada, sabe? Eles vão botar pra fuder mesmo e já era. Não tem essa de ficar com dó, é, não. Só que porque... a diferença é que eles reprogramaram, porque... né? Ele depois e ele ficou bonzinho. É, o que acontece a partir do 2, né? Que no primeiro ele é bem evil, ele veio pra matar a Sarah Connor, né? Mas o T-800 é uma unidade de produção em massa, né? Não estamos falando especificamente do Arnold Schwarzenegger. O T-800, aquela máquina em si, apesar do Arnold Schwarzenegger ser maravilhoso. O T-800, aquela máquina em si, ela é uma máquina de guerra, tá ligado? E ela foi feita pra matar a galera. Então ela não pode ter compaixão, nem pode ser bonzinho, nem nada. Não, ela é simplesmente um robô de elite, né? Não, tanto que ele é reprogramado e no segundo filme ele volta pra proteger o John Connor. Só que mesmo assim ele não tem compaixão. Ele começa a ter um. Quem fica freando o Terminator é o próprio John Connor, porque ele responde às ordens do John Connor. O John Connor fala, não mata, ele não vai matar. É machine learning. Que essa? Essa é. Aí tipo, não, mas aí é que tá. Eu acho que essa é a diferença, tá ligado? Até mesmo pela época. Não, época do filme não, porque já teve. Antigamente teve filme que tinha um conceito mais acima da questão de inteligência artificial. Tipo, eu vejo o T-800, ele mais como aquele robô clássico de tipo, você dá ordem e ele faz, tá ligado? Do que uma inteligência artificial em si, tá ligado? Tipo, não é que Schwarzenegger não teve compaixão, o Exterminador não teve compaixão em, não vou matar, tá ligado? Não, o cara, você não vai matar. Ele, tá bom, ordem recebida, ordem cumprida, tá ligado? Só isso, tá ligado? Mas eu acho que tem um pouco de machine learning também, Wilde, porque ele começa a reproduzir algumas coisas. Tanto que ele mete o Hasta La Vista Baby, reproduzindo o que o cara falou certeza. Pra ele, sabe? O menino falou, não, isso aqui concordo, você usa num momento épico. Até o joinha, até porque... Ele tenta fazer o joinha, até que no joinha no final ele tá aí na... caindo no bagulho de fogo lá, ele faz o joinha antes de morrer, assim, né? Ele tem um... Até porque... Até porque quem tem a inteligência artificial é a Skynet, tá ligado? Aí o que, que a Skynet fez? Criou esse robô em massa, o T-800, deu certas coisas pra ele, certos traços de como ele se portar e tal, porque aquele negócio, né? Desgastante ter que ficar... Vamos... Desgastante, entre aspas, né? Desgaste pra um robô é foda. Pra, tipo... É imagina a inteligência robô. Artificial... É, pois é. Imagina a inteligência artificial, a Skynet, tá lá, toda vez tem que mandar, tipo, aí o cara, ó, mata aquele cara. Aí mata. Aí ele fica parado. Aí não, mata aquele outro. Tipo, não. Tem uma programação, ele tem certos atos que ele já sabe o que fazer dessa programação extensa, tá ligado? E ele vai, mas tipo, eu não consigo, não é aquela parada de inteligência artificial como a gente pensa, tipo, o cara que vai, vou fazer isso ou isso aqui, tá ligado? É, mas aí eu acho que é aquele negócio, você tá comparando com uma coisa muito avançada, que é o Her ou o Ex Machina, tá ligado? Porque, tipo, inteligência artificial, esse tipo de inteligência do Her e do Ex Machina é uma inteligência muito pica. Mas inteligência artificial, cara, de uma porra de um robô conseguir viajar no tempo pra vir matar um cara, já é uma puta de uma inteligência artificial. Ele entender que ele tem que pôr uma roupa, porque ele chega pelado, ele olha todo mundo de roupa, ele fala, eu sei que eu tenho que pôr uma roupa, porque a galera que anda de roupa. Não, mas aí... Não, mas aí é que tá. Porque no... O como é o nome? Esse tipo de robô, ele tem aquele invólucro de carne e tal, porque, tipo, a ideia que ele foi feita era pra, tipo, ele tá Android. Lá entre a galera e sair matando, porque a galera, olha, é só mais um cara, tá ligado? Não, ele é um robô, tá ligado? É, ele é um Android. Calma aí. Android ali, não é metade. Ele é mais metade ser humano e metade robô, Android? Não, eles são ciborgue. Ciborgue? Ciborgue. Ah, então ele é o quê? Ele é um Android. Android é um robô com pele sintética. Tipo, parece ser humano sintético. Então, o ciborgue é um ser humano que colocou uma parte de robótica nele. Robocop é um ciborgue. Sim. Mas aí, Wilde, mesmo assim, mesmo ele tendo vindo com aquela pele sintética, não sei o quê, ele pegou a roupa lá. Ele foi inteligente. Não, de falar, mas tipo, aí... Então, mas aí é que tá, pô. Isso é a programação dele, tá? Ele mas sabe. Ele, que, mas tipo, ele é inteligente artificialmente, humanos... porra. É isso que eu tô falando. Não, ele então, tem inteligência artificial, mas... Só que não é complexo. Não, eu sei. Eu tô ligado. Mas aí é que tá, pô. Aí a gente tá indo também numa questão de programação, tá ligado? Tipo, a Skynet foi, programou aquele robô pra fazer isso, ó. Sempre que você for, você vai sair daqui, você tem essa forma humana e você quer se misturar. Então você vai vestir uma roupa. Vai falar, não sei o que, pra quando o momento oportuno você vai puxar a arma e matar todo mundo, tá ligado? É a programação dele. Sei lá, eu acho que ele tem inteligência artificial sim. Não é tão complexa quanto a do Her lá e tal, mas tem. Mas do outro lado, continuando, nós temos o Homem Bicentenário, que é o contrário, né? É um robô que chega robôzão lá e aos poucos ele vai se tornando humano, entre aspas, né? Vai se tornando cada vez mais humano através também do machine learning lá. E vai começando a se apaixonar, a querer sentir as paradas. E ele vai trocando as peças, né? Vai colocando o negócio pra sentir o vento, pra sentir e o cheiro. E tem a cara Robbie Williams. Tem a cara do Robbie Williams. E aí, o Homem Bicentenário é muito maneiro, porque volta naquela questão que a gente debateu agora há pouco sobre o que é vida, né? Porque, cara, no final, maluco, no final, foi a hora que os caras que estavam fazendo o filme falaram, gente... Não precisa mais de maquiagem nenhuma, é só colocar o Robbie Williams lá e já era, porque ele vira um ser humano completo, né, cara? Com tudo, ele peida, né? Naquela cena bizarra, ele peida, ele come, ele caga, ele mija, tudo. Pode ter um acidente vascular cerebral, sei lá. Ele é um ser humano completo e entra naquela questão de novo, do que é vida e tal. Isso é estranho, né? Porque ele meio que fez o que realmente é o contrário, né? Grande parte dos robôs, eles querem fugir máximo do ser humano. Tipo, eu não quero parecer com essa porra nojenta, tá ligado? Ele não, ele quer, tipo, se tornar um ser humano, só que ele quer se tornar uma coisa boa, né? Tipo, não é o amor, cara, o poder do amor. Power. O poder do amor. É, o robô do Exterminador é assim, tirando o Schwarzenegger, né? Os robôs lá do futuro querem destruir a raça humana, né? Eles estão em guerra lá, não estão? Com os rebeldes, uma porra assim. Eles querem se afastar, eles não, né? Querem se tornar. Eles querem, foi o que você falou, eles são duas partes totalmente diferentes. Né? Enquanto uma quer destruir o ser humano, a outra quer se tornar um ser humano. Sim. E, cara, eu acho que as duas são assustadoras, né? pra gente, assim, são. Enquanto homem, né? Tipo, você imaginar aquele robô que quer só destruir todo mundo, você fala, puta, fudeu. E se você imaginar um robô que começa a se achar uma pessoa também, você fala, caralho, meu irmão, fudeu. Porque é complexo, cara. Porque, tipo assim, o robô que se acha um ser humano, de uma forma ou de outra, ele é um robô, cara. Em algum momento ele pode dar uma recaída, tá ligado? E aí ele pode criar mais daquela raça, mais daquele tipo, pra poder falar assim, não, gente, agora nós vamos ser a nova humanidade. Pra ele, ele é humano do mesmo jeito, tá ligado? Só que a gente que é não, humano, tipo... né, carne e osso, se fode. Uhum. É justamente essa sempre parada. Pode ter aquela coisa de dar uma louca nele e falar, destrua todos os humanos. Não, tipo, é aquele negócio, pode ser, pronto... ele vai ter uma longevidade muito maior, tá ligado? E vai chegar uma hora de que, tipo, ele vai ser um cara, tipo, a parada mais sábia que tem, tá ligado? E, porra, é normal, principalmente o ser humano, seguir um líder, tá ligado? Imagina, ele tá lá sentadinho naquela cadeira, né, que ele fica até o fim do filme. E aí, galera, bom, gente, é o seguinte, a humanidade tá fodida e eu vou liderar vocês agora, tá ligado? Já que ele acumulou de centenas de anos, tá ligado? Sim. O inteligência, aprendizado, tá ligado? Naquele filme do Transcendente lá, Transcendência, isso acaba acontecendo em algum momento. Porque quando o maluco lá, o cientista lá, o físico, entra na rede e começa a fazer as porra toda e começa a mexer com esse negócio de nanomachine... O que ele faz? Ele faz uma máquina lá pra curar as pessoas, né? Só que quando ela cura, ela soca a nanomachine dentro do maluco. E essas nanomachines estão ligadas na rede, Wilde. E aí a pessoa passa também tá ligada na rede. E aí, com isso, ele consegue controlar a galera. Isso é uma coisa interessante que você falou, né? Que é o ser humano se tornando robô. Porque a gente falou bastante ao contrário, né? O robô se tornando ser humano. E como a gente explicou, né, que o cyborg ele é o humano que pode se tornar um robô, ou pelo menos parte robótica, que é um exemplo que eu gosto de ter, é o Cyberman do Doctor Who, né, que é uma raça que eram seres bem parecidos com a gente, só que como eles eram imperfeitos, queriam se tornar perfeitos. Então eles foram se tornando robôs, tipo, trocando um braço, colocava um braço robótico até o ponto de se tornar realmente robôs, né. E isso daí é, tipo, a questão do ser humano, imagina, futuramente, a gente até tendo isso, né. Pessoas com, por exemplo, sem perna. No caso, daí é uma questão mais de medicinal, mas ao ponto de se tornar uma coisa estética. Por exemplo, que nem o Botox. Começar, vou colocar um braço robótico, eu acho que meu dedo é muito maior que o outro. Aí vai lá, corta o braço, coloca um braço robótico, tá ligado? E assim vai trocando. E aí nesse dedo tem um canivete, tá ligado? É tipo isso. Dominação. É muito isqueirinho louco, do Bill Gates, né? Aquele isqueirinho. Ou tipo, nossa, agora eu quero ser mais forte. É tipo, tira, sei lá, a pessoa, ela tem barriguinha, ela tira a barriga e coloca um tanquinho. Não, tipo, troca o músculo, tá ligado? A musculatura pro músculo de fibra de carbono, tá ligado? E aí, meu irmão, você pode malhar o quanto for, você vai ficar gigante de forte. Quer dizer, você não precisa nem ficar gigante de forte, tá ligado? Porque o torque do seu braço você aguenta mais... Mais coisa, você substitui o seu osso, que é de cálcio, pá, por, tipo, fibra de carbono também. Uhum. E vai nessa, você, o seu exterior fica de carne, sua carne ainda é normal, tá ligado? Mas o músculo, o tendão, os ossos, tá ligado? Eles vão ser preparados pra aguentar, tipo, 500 quilos, tá ligado? Uma tonelada. Então troca o mundo. É uma questão que o Transcendente também fala disso, né? Que é o ser humano quer se tornar um robô. Sim, mas lá os caras não querem, né? O maluco vai fazendo ele isso. Ele vira uma consciência, né? Ele o maluco vai fazendo isso devagarzinho. O filme é muito sem pressa, assim. Ele vai fazendo as coisinhas assim, que bonitinho, que maneiro. Tá nascendo árvorezinha, tá curando gente. Aí daqui a pouco você começa a entender, você fala, caralho, isso vai dar uma merda do caralho. Porque lá no filme, o que os caras fazem? Quando começa a colocar nanomachine na galera e o nego vai pra rede, ele começa a controlar aos pouquinhos. Ele faz o maluco piscar, ele faz uma coisa. Tem um cara lá que é cego. E aí ele vai lá e reconstitui os olhos do cara, não sei o que, e faz o cara voltar a viver. Então ele vai começando a manipular e fazer essas coisas aos poucos, até o nível de que ele consegue fazer o maluco correr, o cara fica mais forte, né? O cara levanta uma barra de ferro lá forte pra caralho, porque o maluco por dentro tá só nanomachine. E nanomachine nada mais é do que máquina, né, cara? O maluco vira um ciborgue sem querer, né? Com aquelas porra pequenininha. Na verdade, ele quer criar uma espécie de onisciente coletiva, né? Que todo mundo se torne uma coisa só, né? Tudo conectado e compartilhado. É semelhante até com uma raça do Star Trek chamada os Borgs. Os Borgs, eles funcionam assim, eles andam todos com implantes cibernéticos, assim, tipo, e a consciência de um é compartilhada do mundo. É uma coisa semelhante, né? Sim, e é muito maneiro a princípio. Só que aí quando você começa a ver isso a longo prazo é perigoso, porque volta naquele exemplo de deixar a bomba atômica na mão do robô, né? E quando a humanidade toda estiver ligada nesse robô e ele quiser chantagear ou quiser fazer uma merda, sabe? Aí fudeu, maluco, ninguém vai poder fazer. Mas sim, e se essa questão de um robô, por exemplo, a partir do momento que a gente trocar tanto o nosso corpo com uma parte robótica, e o robô simplesmente consegue controlar a gente sem precisar mais se preocupar com isso. Que até seria um jeito mais inteligente de controlar a humanidade, né? Através do por baixo dos panos, sem a gente perceber. É, de uma certa maneira tem algumas coisas que já fazem isso, né? Tem certos, lógico, de uma forma... Reptilianos. Os reptilianos estão aí controlando a gente desde sempre. Illuminati, reptilianos, esquerdistas, nazistas, direitistas. Porque, cara, apesar de não ser um robô propriamente dito, tem muito aplicativo de celular que domina a vida da pessoa. Tipo, tem aplicativo que destrói a produtividade do maluco. Instagram, Tinder. Twitter, o cara fica... Não, o Tinder, o cara nem fica o tempo todo. Agora, Instagram, esses bagulho, tem gente que, tipo, de 5 em 5 minutos a pessoa tem que olhar e atualizar e, tipo, dar um like. Ou, às vezes vê a mesma bosta. No Instagram, eu seguia aquelas páginas que posta foto de imagem foda, né? Um dragão, um urso, um bagulho assim. Eu segui umas 10 daquela. E eu ia direto olhar pra poder ver a imagem nova que eu amava. Só que depois de um tempo eu comecei a ver que a galera tava postando a mesma coisa. Tipo, posta em Instagram A, aí posta do dragão, o Instagram B vai, posta também, eu sei também, exatamente. Vai. É uma merda isso. Aí depois de uma semana eu falei assim, cara, eu fiquei a semana inteira dando like, transitando nessa porra de 5 em 5 minutos pra ver as mesmas imagens que eu podia ter visto no primeiro dia. Então, cara, falando de aplicativo de uma forma metafórica, mas é lógico que lá pra frente, quando a gente estiver cheio de coisa enfiada na gente, e a gente vai sim estar, pode ter certeza disso, a gente vai estar muito mais dependente da tecnologia. Os robôs com certeza vão controlar a gente muito de uma forma indireta, né, como o Raul tá falando aí, muito antes de saírem por aí fazendo coisas como Skynet ou coisas do gênero. Que é o jeito mais inteligente, né? Que nem um cara que fez um... Ele colocou um pênis de tipo um. Que faz um. Meu Deus do céu. Pera aí. Já rolou Star Trek Doctor Who. Se você começar a falar de pinto agora, velho, eu não vou parar essa posição. É não, cara. Essa porra é muita coisa bizarra no mesmo programa. Pinto, Doctor Who e Star Trek no mesmo programa, cara. Que os robôs acabem logo com a humanidade. Por favor. Tá merecendo. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!